Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Rádio CBN, ZYD 800, FM 90,5 MHz, São Paulo. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. Jornal da CBN. Apresentação, Carolina Moran. Olá, muito bom dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Jornal da CBN deste domingo, 9 de maio de 2021, domingo do Dia das Mães. Feliz Dia das Mães para todas nós, principalmente para quem acordou cedo no domingo. Vamos aqui às principais notícias do dia. A gente começa falando sobre a chacina no Jacarezinho. A Polícia Civil do Rio de Janeiro divulgou mais de 48 horas depois da operação os nomes dos 27 mortos da comunidade do Jacarezinho. Apesar disso, a corporação não informou os crimes ou suspeitas atribuídos a cada um. No total, 28 pessoas morreram, incluindo o policial civil André Frias, de 48 anos. Na manhã de ontem, a polícia havia falado em 29 mortos, mas no início da noite corrigiu a informação. A OAB criticou a demora na divulgação oficial e, inclusive, chegou a fazer uma lista paralela com nomes. Em entrevista à TV Globo, o presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem, Álvaro Quintão, disse que é possível afirmar que nem todos os 27 eram bandidos. Já dá para dizer que nem todos são bandidos, isso com certeza. Nós já identificamos pessoas que nunca tiveram nenhuma passagem pela polícia. E existem sim algumas pessoas que já têm passagem. Na segunda-feira nós vamos começar um atendimento junto com a Defensoria Pública a todos os familiares. E aí sim, na segunda-feira é possível que a gente comece a ter um número preciso. O coordenador do Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos da Defensoria Pública, Fábio Amado, cobrou celeridade e transparência nas investigações pelo Ministério Público. Eu não posso ser o revisor da minha própria atitude. Aliás, como já determinado numa condenação internacional do Brasil pela Corte Interamericana de Direitos Humanos em 2017, em casos em que houve mortes perpetradas por agentes da Polícia Civil, cabe ao Ministério Público capitanear e estar à frente de uma investigação com diligência, com celeridade e com transparência. A TV Globo teve acesso a 12 registros de ocorrência policial que mostram que as mortes ocorreram em pelo menos 10 pontos diferentes do Jacarezinho. Neste sábado, familiares dos mortos foram ao Instituto Médico Legal para fazer a liberação dos corpos. Ao todo, pelo menos 13 enterros estão marcados para este domingo. Também na noite de ontem, um grupo de manifestantes fez um protesto na Avenida Paulista contra a operação na comunidade. Amanhã! O ato foi organizado pela Coalizão Negra por Direitos, que reúne mais de 200 instituições do movimento negro do Brasil. Segundo os organizadores, cerca de 1.000 pessoas participaram do movimento. 6:06, apesar da tendência de estabilidade nos casos e mortes por Covid-19, o Brasil ainda apresenta altos índices da doença. Apenas nas últimas 24 horas, 2.091 pessoas morreram, segundo dados do Consórcio de Veículos de Imprensa. No total, mais de 421 mil brasileiros perderam a vida desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias chegou a 2.131. Em comparação a 14 dias, a variação foi de menos 15%. É o menor índice registrado desde 18 de março. 13 estados e o Distrito Federal apresentam tendência de queda nos óbitos, 12 estão em estabilidade e apenas Roraima tem alta. Neste sábado, o estado de São Paulo chegou às 100 mil mortes causadas pelo coronavírus. O mês de abril foi o mais letal desde o início da pandemia, quando mais de 21 mil pessoas perderam a vida. Em relação à média móvel dos casos, o país registra 60.734 diagnósticos por dia. Isso representa uma variação de mais 7% em comparação ao que foi registrado há 2 semanas. Até agora, mais de 15 milhões de brasileiros contraíram o vírus. A infectologista Joana Dark avalia que, apesar do momento de platô da doença, a curva de casos tende a subir novamente. Ela afirmou que até mesmo as condições climáticas favorecem a uma terceira onda. A gente está no inverno no Brasil e as pessoas tendem então a ficarem assim mais próximas, né, a manter os ambientes mais fechados porque é mais frio. Então assim, a gente tem alguns fatores que não são bons. Primeiro que a gente nunca conseguiu controlar de forma adequada, a gente nunca conseguiu juntar as medidas restritivas, os serviços ainda continuam sobrecarregados, né? Então a probabilidade de terceira onda é altíssima. Até agora, mais de 35 milhões de pessoas receberam a primeira dose da vacina em território nacional, o que corresponde a cerca de 16% da população. Nesta semana, o Ministério da Saúde distribuiu cerca de 900 mil doses da vacina Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan, e 3 milhões e 900 mil da AstraZeneca. Há ainda expectativa de distribuir cerca de 1 milhão de doses da vacina da Pfizer na segunda-feira. Um levantamento feito pela Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro aponta que mais de 354 mil pessoas ainda precisam tomar a segunda dose da Coronavac. A planilha repassada ao Ministério da Saúde soma as doses em atraso com as que devem ser aplicadas nas próximas semanas. 6:09, o relator da CPI da Covid, Renan Calheiros, do MDB, falou neste sábado que no momento não é possível culpar ninguém. No entanto, o parlamentar afirmou que, caso haja provas, o presidente Jair Bolsonaro será responsabilizado. Em nenhum lugar um chefe de Estado ou de governo esteve publicamente falando esses absurdos para os seus governados. Eu espero que o presidente da República não tenha responsabilidade com o agravamento do morticínio no Brasil. Eu espero que a CPI não chegue a tanto, mas se a CPI chegar, não tenho nenhuma dúvida que ele será responsabilizado, sim. Renan Calheiros disse que o governo minimizou a pandemia, o papel das vacinas e fechou as portas para outros laboratórios, além da Pfizer. A declaração foi dada em uma entrevista ao grupo Prerrogativas, que reúne advogados. Em uma conversa com apoiadores em frente à residência oficial, Jair Bolsonaro chamou a CPI da Covid de vexame, disse que só se fala em cloroquina e que vai gravar um vídeo com os ministros que tomaram o medicamento, comprovadamente ineficaz para o tratamento da doença. Que a CPI estão deixando, só se fala em cloroquina. Mas o cara que é contra não dá alternativa. É, ontem ele está retornando de Rondônia, no avião tinha alguns ministros, né? A gente vai fazer um vídeo na semana, 22 ministros. Todos aqueles que tomaram hidroxicloroquina vão falar, eu tomei. É alternativa no momento. Mas não tem, não tem comprovação científica. Mas não tem cientificamente dizendo que o contrário também. Tem comprovação científica de que não funciona e quem é contra não oferece alternativa porque não existe, né? Bom, é isso. Ao contrário do que disse o presidente, já existem estudos mostrando que a cloroquina não é eficaz para a Covid. Pelo contrário, tem efeitos colaterais, pode causar várias complicações, assim como a ivermectina e outros medicamentos. As atividades na CPI serão retomadas nesta terça-feira, quando participa o presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres. Na quarta-feira é a vez do ex-chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência, Fábio Weingarten. Por fim, na quinta, serão ouvidos os representantes da Pfizer. O senador Eduardo Girão, do Podemos, que tem saído em defesa do governo, disse que espera que Renan Calheiros não tente interferir nos depoimentos. Se a gente tiver uma postura diferente do relator, sem o pré-julgamento, sem influenciar na fala dos depoentes, talvez nós consigamos obter do ex-secretário Fábio Weingarten, também do presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, algumas informações importantes, sem contaminação. Renan Calheiros disse que, no momento, a CPI não deve convocar os filhos de Bolsonaro. Segundo o relator da comissão, a ação faz com que os críticos evitem dizer que o objetivo da CPI é desgastar a família do presidente. Somos da turma tricolor. Somos a voz do campeão. Somos do povo o clamor. O Bahia derrotou o Ceará nos pênaltis e conquistou o título da Copa do Nordeste no Castelão. No tempo normal, a equipe de Salvador venceu por 2-1. Os gols tricolores foram marcados por Rodriguinho e Gilberto. Já Elder contou para os donos da casa. A partida foi decidida nas penalidades porque o Ceará venceu a partida de ida por 1 a 0. Esse foi o quarto título do Bahia na competição regional. E pelo Campeonato Carioca, o Flamengo goleou Volta Redonda por 4 a 1 no Maracanã, se classificou à final. O adversário será conhecido hoje no duelo entre Fluminense e Portuguesa, que também será disputado no Maracanã às 4 da tarde. Neste domingo serão definidos os confrontos das quartas de final do Campeonato Paulista. O Palmeiras enfrenta a Ponte Preta em Campinas. O time comandado por Abel Ferreira precisa vencer e torcer por um tropeço do Novo Horizontino, que visita o Corinthians para avançar à próxima fase. Já a luta do Santos é contra o rebaixamento. A equipe alvinegra recebe o São Bento na Vila Belmiro. Basta um empate para que o Peixe permaneça na elite do futebol paulista. O São Paulo, que tem a melhor campanha da competição, joga contra o Mirassol no interior do estado. Todos os jogos serão realizados às 4 da tarde. Esses são alguns dos principais assuntos do dia. Vamos juntos aqui no Jornal da CBN até às 9 da manhã. Você pode participar, mandar sua mensagem pelo nosso WhatsApp, o número é 11 999 11 9981. Também pode participar pelo nosso chat no YouTube, mandando mensagem pelo Fale com Âncora no site da CBN ou diretamente para o meu e-mail, carolina.moran@cbn.com.br. Moran tem um D de dado mudo no final. Você nos ouve pelo rádio, pela internet, também pode nos assistir pelo Globoplay, o que não falta é opção. Vamos juntos até às 9? Um rápido intervalo, voltamos já já. Hoje, já vou separar a camisa da sorte. Cê é louco, tio. Mandinga que não falha. Uso sempre, nunca lavei. Só de pegar, ó, já sinto o cheiro dela, ó. Cheiro forte. Cheiro de título que tá chegando. Paulistão Sicredi, o clássico dos clássicos. O torneio de futebol mais tradicional do Brasil conta com o patrocínio da primeira instituição financeira cooperativa do país. E você também pode contar com o Sicredi. Acesse sicredi.com.br e abra sua conta corrente. A Federação Paulista de Futebol confirmou a última rodada da primeira fase do estadual para este domingo às 4 horas da tarde. O Santos recebe na Vila Belmiro São Bento e mesmo sem chances de classificação à fase mata-mata, o time precisa de pelo menos um empate para não ser rebaixado. O técnico interino Marcelo Fernandes terá a difícil missão de deixar o clube na primeira divisão. Para piorar a situação, ele não poderá contar com o volante Alisson e o atacante Marinho. Os dois jogadores estão lesionados e praticamente fora do duelo decisivo. Enquanto isso, em Campinas, o Palmeiras vai a campo com a possibilidade de classificar-se às quartas de final. Os comandados de Abel Ferreira precisam vencer a Ponte Preta e torcer para o Novo Horizontino não derrotar o Corinthians em Itaquera. O técnico português, mesmo sabendo da oportunidade de avançar no torneio, deve mandar a campo uma equipe mista, com atletas que mais entraram no decorrer dos jogos mais importantes da temporada do que propriamente começaram entre os titulares. Já classificado, o técnico Wagner Mancini faz mistério sobre a escalação do Corinthians, que vai enfrentar o Novo Horizontino na Neoquímica Arena. O Timão é mais uma agremiação que sofre com o desgaste físico dos seus principais jogadores devido à maratona de jogos. E como disputa duas competições ao mesmo tempo, cogita colocar jovens das categorias de base e alguns atletas experientes que perderam espaço no time titular. O objetivo da equipe neste momento está na Copa Sul-Americana. O líder da classificação geral, São Paulo, encerrou a preparação neste sábado para o confronto diante do Mirassol, no interior, e vai a campo com jogadores reservas. Após perder Daniel Alves, Luciano e Éder lesionados, Hernan Crespo poupará sua força máxima e apostará mais uma vez nos jovens revelados em Cotia. De São Paulo, Bruno Faria. Rádio CBN, ZYD 800, FM 90,5 MHz, São Paulo. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN. CBN. E a gente volta com informações sobre a chacina do Jacarezinho. Depois de 2 dias, a Polícia Civil do Rio divulgou a lista com os nomes dos 28 mortos na operação na favela do Jacarezinho. Sem detalhar as acusações, a corporação informou que 27 tinham envolvimento com o tráfico de drogas. Neste sábado, a polícia chegou a elevar para 29 o número de pessoas que morreram na ação, mas depois recuou. A Polícia Civil voltou atrás e disse que 28 pessoas morreram na operação na favela do Jacarezinho, na zona norte do Rio, na última quinta. Na manhã desse sábado, a corporação havia falado em 29 mortos, mas no início da noite corrigiu a informação. A polícia também divulgou a lista com os nomes dos 28, mais de 48 horas depois da operação. E afirmou que, tirando o policial André Frias, os demais 27 mortos tinham envolvimento com o tráfico de drogas, mas não deu detalhes desses antecedentes. A OAB chegou a fazer uma lista paralela com nomes e criticou a demora na divulgação oficial pela polícia. Em entrevista à TV Globo, o presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem, Álvaro Quintão, disse que não é possível afirmar que todos os 27 eram bandidos. Já dá para dizer que nem todos são bandidos, isso com certeza. Nós já identificamos pessoas que nunca tiveram nenhuma passagem pela polícia. E existem sim algumas pessoas que já têm passagem. Na segunda-feira nós vamos começar um atendimento junto com a Defensoria Pública a todos os familiares. E aí sim, na segunda-feira é possível que a gente comece a ter um número preciso. O coordenador do Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos da Defensoria Pública, Fábio Amado, cobrou celeridade e transparência nas investigações pelo MP. Eu não posso ser o revisor da minha própria atitude. Aliás, como já determinado numa condenação internacional do Brasil pela Corte Interamericana de Direitos Humanos em 2017, em casos em que houve mortes perpetradas por agentes da Polícia Civil, cabe ao Ministério Público capitanear e estar à frente de uma investigação com diligência, com celeridade e com transparência. Em nota, o MP afirmou que os laudos e relatórios estão sendo elaborados, inclusive um documento com laudos de lesões produzidos pelo médico legista que acompanhou a perícia nos corpos das vítimas. Alguns familiares dos mortos foram ao Instituto Médico Legal nesse sábado para fazer a liberação dos corpos. De acordo com o IML, os 19 que foram encaminhados para lá já foram liberados. Ao todo, pelo menos 13 enterros estão marcados para esse domingo. Também nesse sábado, um grupo de manifestantes fez um protesto na Avenida Paulista contra a operação no Jacarezinho. O ato foi organizado pela Coalizão Negra por Direitos, que reúne mais de 200 instituições do movimento negro do Brasil. Segundo os organizadores, cerca de 1.000 pessoas participaram do ato. Com colaboração de Alexia Souza, do Rio de Janeiro, Lucas Evangelista. E entre essas 28 pessoas mortas no Jacarezinho, 8 foram baleadas dentro de 5 casas, segundo os registros de ocorrência da Delegacia de Homicídios. Os policiais não tinham mandado de busca para entrar nesses imóveis. No fim da tarde de ontem, 4 dos 6 presos na operação, ouvidos em audiência de custódia, contaram que foram obrigados a carregar corpos para o caveirão. Segundo a coordenadora do Núcleo de Audiências de Custódia da Defensoria Pública, Mariana Castro, os acusados afirmaram que nenhum deles estava vivo, o que seria um indício de que a cena do crime foi desfeita. Ela contou também que os presos relataram que foram agredidos com socos e chutes e que só não morreram porque foram detidos na presença de familiares. A justiça manteve a prisão dos 6 suspeitos. A Secretaria de Estado de Polícia Civil informou em nota que a versão dos criminosos presos será apurada na investigação. E um dos mortos pela polícia no Jacarezinho nessa operação não portava armas ou drogas. E essa vítima sequer é acusada pelos policiais civis que apresentaram a ocorrência na Delegacia de Homicídios de disparar contra os agentes. De acordo com o registro de ocorrência, o homem, que não foi identificado pela polícia nesse momento aí da confecção do documento, estava sentado numa cadeira quando foi encontrado já ferido por 2 agentes da Coordenadoria de Recursos Especiais, a CORE. Segundo o relato dos policiais, eles foram recebidos por diversos disparos de armas de fogo vindo de todas as direções e, ao cessar fogo, avistaram esse homem com ferimentos de arma de fogo sentado em uma cadeira. Policiais afirmaram que socorreram esse homem, levaram para o Hospital Municipal Souza Aguiar, mas ele não resistiu. 6 horas e 22 minutos, o Brasil registrou mais de 2 mil mortes causadas pela Covid-19 nas últimas 24 horas. Com isso, o total de mortos pela doença chegou a 421.484. No momento, apenas Roraima apresenta curva ascendente de óbitos causados pelo coronavírus. As demais unidades da federação registram estabilidade ou queda. Apesar disso, uma especialista ouvida pela CBN acredita que uma terceira onda deve acontecer em breve. Com mais 2.091 mortes por Covid-19 neste sábado, o Brasil chega à marca de 421 mil óbitos desde o início da pandemia. Já são 53 dias seguidos com mais de 2 mil mortes diárias. A média móvel dos óbitos nos últimos 7 dias está em 2.131, o que representa queda de 15% no comparativo das últimas 2 semanas. Até agora, mais de 15 milhões de brasileiros contraíram o vírus, sendo cerca de 63 mil casos nas últimas 24 horas. Os dados foram divulgados pelo consórcio de veículos da imprensa. A maioria dos estados apresentou queda no número de casos ou estabilidade. Apenas Roraima segue em alta. Mas para especialistas, apesar disso, a curva de casos tende a subir novamente. A infectologista Joana Dark avalia que até mesmo as condições climáticas favorecem uma terceira onda. Está no inverno no Brasil e as pessoas tendem então a ficarem assim mais próximas, né, a manter os ambientes mais fechados porque é mais frio. Então assim, a gente tem alguns fatores que não são bons. Primeiro que a gente nunca conseguiu controlar de forma adequada, a gente nunca conseguiu juntar as medidas restritivas, os serviços ainda continuam sobrecarregados, né? Então a probabilidade de terceira onda é altíssima. Até agora, mais de 35 milhões de brasileiros receberam a primeira dose da vacina, o que corresponde a cerca de 16% da população. Nesta semana, o Ministério da Saúde distribuiu cerca de 900 mil doses da vacina Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan, e 3 milhões e 900 mil da AstraZeneca. Há ainda a expectativa de distribuir cerca de 1 milhão de doses da vacina da Pfizer na segunda-feira. De Brasília, Mariana Machado. E em muitas empresas, a pandemia forçou a adoção do trabalho à distância, né, com profissionais com maior qualificação e carteira assinada. É mais uma evidência aí das diferenças sociais do nosso país. A maioria desses trabalhadores que conseguem fazer trabalho remoto tem diploma de ensino superior. Uma pesquisa do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada do Ministério da Economia, com dados do IBGE, mostra que 9% dos trabalhadores que não foram afastados estavam em home office no fim do primeiro ano da pandemia. Desse total de 7 milhões e 300 mil pessoas trabalhando em casa, a maior parte é de mulheres, 65% são pessoas brancas, 76% completaram o ensino superior e 84% têm contrato ou carteira assinada. O coordenador desse estudo diz que 58% das pessoas em teletrabalho estão no sudeste do país e só 3% na região norte, foi o que disse o pesquisador do IPEA, Geraldo Góes. Para a maioria dos trabalhadores do país, essa segurança aí de exercer o trabalho em casa, né, usando a internet, tem sido impossível. Mais de 80 milhões de brasileiros continuam indo e vindo para o trabalho todos os dias, para manter comércio, fábricas, serviços básicos funcionando, e por causa disso, muitos deles se tornaram vítimas da Covid. Um levantamento feito pelo Jornal Nacional, da TV Globo, revela que a maior parte dos desligamentos por morte em 12 meses de pandemia aconteceu entre aqueles que exerciam atividades essenciais. No topo da lista estão motoristas de ônibus, urbanos e cobradores, seguidos por vigias, porteiros e zeladores, motoristas de ônibus rodoviários, vigilantes e motoristas de carros, caminhões e vans. Vamos ao intervalo, voltamos já já. A Infracommerce acaba de abrir capital na B3, a Bolsa do Brasil. Com atuação em alguns dos principais países da América Latina, a Infracommerce é especialista em soluções digitais para e-commerce. Parabéns pelo IPO e seja bem-vinda. 6h27 agora. Bom dia, você ouvinte que acompanha a programação da CBN. Eu sou a Isabela Ares e eu vou falar as notícias do local aqui de São Paulo para você até as 9 horas. Da manhã. Trago notícias agora sobre o rodízio na capital paulista. A Prefeitura de São Paulo anunciou mudanças no horário. Vai continuar noturno a partir de amanhã, dia 10 de maio, mas agora a restrição de acordo com o final da placa vai de 9 horas da noite até as 5 horas da manhã, de segunda a sexta, e também em feriados. A medida segue a determinação do governo do estado, que adotou o toque de recolher neste horário para reduzir a circulação de veículos e pessoas na rua, para tentar frear o avanço da pandemia. O rodízio noturno está em vigor desde o dia 22 de março, mas antes era das 8 da noite até as 5 da manhã. Agora é das 9 da noite até as 5 da manhã. Segue suspensa a restrição para carros naquele horário tradicional, entre 7 horas da manhã e 10 horas da noite, e entre 5 horas da tarde e 8 horas da noite. No caso dos caminhões, o rodízio municipal segue normalmente, das 7 horas da manhã até as 10 horas da manhã e das 5 horas da tarde até as 8 horas da noite, conforme o final da placa. O funcionamento da Zona Azul e outras restrições, como a zona máxima de restrição aos fretados, estão mantidas, segundo a CET. O valor da multa para quem descumprir as regras é de R$ 130,00, além de 4 pontos na Carteira Nacional de Habilitação, a CNH. Agora a CBN pode ser ouvida e assistida no Globoplay. Nossa programação já está disponível no aplicativo 24 horas por dia em áudio e vídeo na seção Ao Vivo. E mais, no Globoplay, você também tem acesso aos nossos podcasts, Panorama CBN. Vamos no ritmo do noticiário em menos de meia hora, em duas edições diárias. Academia CBN, com Mário Sérgio Cortella. É tempo para o conhecimento. A nossa língua de todo dia, com o professor Pasquale. Que maravilha. Que maravilha. E a divertida Rádio Sucupira. Vou mandar botar isso no rádio. Manda dar o dia todo, entre um disco e outro. Mas tem que pagar. Paga nada, ordem do prefeito. Ouça e assista a CBN no Globoplay. Jornal da CBN. Repórter CBN. Domingo, 9 de maio de 2021. O Brasil registrou 2.091 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, segundo dados do Consórcio de Veículos de Imprensa. No total, mais de 421 mil brasileiros perderam a vida desde o início da pandemia. A média móvel de mortes nos últimos 7 dias chegou a 2.131. Em comparação com 2 semanas, a variação foi de menos 15%, o que indica a tendência de estabilidade. Em relação à média móvel de casos, o país registra 60.734 diagnósticos por dia. Isso representa uma variação de mais 7% em comparação ao que foi registrado há 14 dias, apontando também estabilidade. Os destroços de um foguete da China caíram no Oceano Índico, a oeste do arquipélago das Maldivas. As informações são da mídia estatal chinesa. De acordo com as autoridades, a maior parte dos componentes foi desintegrada na reentrada da atmosfera terrestre. Neste domingo serão definidos os confrontos das quartas de final do Campeonato Paulista. O Palmeiras enfrenta a Ponte Preta em Campinas e torce por um tropeço do Novo Horizontino diante do Corinthians para avançar à próxima fase. O Santos recebe o São Bento na Vila Belmiro. A equipe alvinegra corre risco de rebaixamento e precisa de pelo menos um empate. O São Paulo joga contra o Mirassol no interior do estado. Todas as partidas serão realizadas às 4 da tarde. No horário de Brasília, 6h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Você me conhece há muito tempo. Sou filha da ciência. Existo para salvar vidas. Fui eu quem combateu a polio e fez milhões de crianças poderem correr. Fui eu quem afastou o pavor da meningite. Eu ajudo a livrar seus filhos do sarampo, da cachumba. Não dê ouvidos a quem tem memória curta. Conte comigo. Meu nome é Vacina. Vacinação em massa vai vencer a pandemia. Vacina salva. Jornal da CBN. Seis horas e 33 minutos, o avanço da vacinação contra a Covid-19 faz com que o Dia das Mães deste ano seja de reaproximação entre algumas famílias que já tiveram os pais imunizados contra a doença. A CBN conversou com vários filhos que programaram pequenos encontros, ainda com todos os cuidados contra o coronavírus. O clima é de esperança e alívio, mas ainda de consciência sobre a necessidade de prevenção. De todo o amor que eu tenho, metade foi tu que me deu. Se o Dia das Mães de 2020 foi marcado pelo distanciamento e por chamadas de vídeo, neste ano, com o avanço da vacinação, a data vai ser de esperança e de pelo menos um encontro mais tímido para os filhos que já tiveram os pais imunizados contra a Covid-19. Apesar disso, vários cuidados vão ser seguidos. Afinal de contas, a pandemia não acabou e é preciso se proteger contra a doença. Mas muita gente já se sentiu mais confortável, pelo menos para ir na janela da mãe, gritar um "eu te amo", ou até mesmo para fazer um almoço cercado de protocolos. Uma coisa é certa, mãe vacinada é mãe feliz, não é mesmo, dona Sônia Cesário? Eu tomei a primeira e segunda dose da vacina, estou me sentindo muito bem, continuando com meus cuidados, usando máscara, álcool em gel. Pelo menos esse ano vou poder passar junto com minhas filhas, graças a Deus. Eu agradeço muito a Deus por ter chegado essa vacina. Sônia tem 71 anos e já recebeu as duas doses da vacina contra a Covid-19. A filha dela, Raquel de Freitas, conta que a mãe faz aniversário no dia 11 de maio e que antes da pandemia, a família comemorava as duas datas unidas. Ela diz que no ano passado, o parabéns foi virtual, apenas por telefone, quebrando uma das maiores alegrias da família. Mas neste domingo, ela pretende encontrar a mãe e outras duas irmãs. O encontro, mesmo que com poucas pessoas, representa uma luz em meio ao distanciamento causado pela pandemia. É, o fato dela ter conseguido já ser vacinada, já recebeu inclusive a segunda dose, traz sim uma esperança, né? Ainda que a gente tenha um certo cuidado nessa questão de proximidade, mas pelo menos nós vamos poder estar no mesmo ambiente e comemorar dessa vez o que o ano passado se tornou impossível. A família de Fábio Soares Lacerda também se reúne neste Dia das Mães. Quase todos já tomaram a vacina. A mãe, Clotilde Soares, de 80 anos, foi a primeira. Ele conta que dos quatro filhos, dois também já receberam imunizante e que mesmo assim o encontro vai ser restrito e cuidadoso. Ela já vacinou as duas doses, né, com 80 anos, mas mesmo assim a gente tem muito cuidado, né? Porque a gente tem que entender que o problema todo que nós estamos vivendo nesse país é a falta de empatia, né? E a gente tem que preocupar com o nosso semelhante, né? Por mais que eu já tomei a primeira dose, eu tenho que ter na cabeça o seguinte, que eu ainda posso contaminar alguém. Túlio Marcos Almeida comemorou muito a vacinação da mãe dele, Aurete Geralda de Almeida, de 73 anos. No ano passado, não houve tradicional almoço de família entre ele, os irmãos e a dona Aurete. Mas com a imunização dela, eles optaram por fazer um almoço só entre eles. Ele diz que o maior presente neste ano é a vida e a saúde de todos. O maior presente é esse, é todos reunidos. Eu tenho quatro irmãos e ninguém foi contaminado, então ninguém pegou a Covid, então a gente está muito unido nesse sentido. É, o presente é mútuo. E mesmo porque não vou sair para shopping, para loja, à procura de um presente para que depois ela tenha que trocar, algo parecido. Então vai ser um Dia das Mães moderno. É importante ressaltar que mesmo as pessoas vacinadas podem transmitir o vírus. Além disso, a imunização não impede que a pessoa desenvolva a Covid-19. É pensando nisso que muita gente ainda prefere ser cauteloso neste momento. Marcelo Botelho é uma dessas pessoas. A mãe, Marilena Botelho, já recebeu as duas doses da Coronavac. Ela até pretendia preparar a famosa lasanha neste domingo, uma receita especial para a família. Mas Marcelo a convenceu de esperar mais um pouquinho. Explicando para ela também que a família não está vacinada, não tem essa segurança. Ela até queria fazer uma lasanha, mas infelizmente, coitado, mais uma vez eu tive que demovê-la da ideia, porque faz falta o contato humano com todos os filhos. E quando os filhos vêm visitar, tem que ficar de longe, é um por cada vez. E ela ficou insegura quando eu expliquei essa questão da resposta imunológica da vacina, mostrando os dados, pesquisas. É difícil, mais um ano sem reunir a família. Seja pela tela do celular ou até mesmo um parabéns pela janela da casa da mãe, importante é não deixar de dizer um eu te amo, mostrar o carinho e valorizar mulheres tão especiais. Afinal, se tem algo que a pandemia está nos mostrando, é que a vida é um sopro, que precisamos valorizar as pessoas que estão ao nosso redor. Com sonorização de Luciano Moraes, de Belo Horizonte, Pedro Bonenberg. Nessa reportagem tão bonita, que mesmo quem já tomou as duas doses da vacina ainda pode ter Covid, ainda que de uma forma mais leve ou mais moderada, mas pode ter, pode transmitir. Então, qualquer reunião, mesmo com poucas pessoas, representa algum risco. É bom levar isso em consideração. E falando em Dia das Mães, o Brasil inteiro continua de luto pelo Paulo Gustavo, que encarnou aquela mãe tão engraçada, inspiradora, que era a Dona Hermínia, né? Toda mãe tem um pouquinho de Dona Hermínia. E a mãe do Paulo Gustavo, que foi fonte de inspiração para esse personagem, a Dona Dea Lúcia Amaral, se manifestou pela internet depois da morte do filho. Ela agradeceu aos fãs pelas mensagens de carinho, postou o seguinte: eternamente agradecida a todos pelas orações e carinho com a minha família. Que Jesus abençoe a cada um de vocês. Usem máscara, disse Dona Dea ao se pronunciar pela primeira vez após a morte do filho. Paulo Gustavo morreu na semana passada vítima do coronavírus aos 42 anos. Vamos ao intervalo, voltamos já. Você me conhece há muito tempo. Sou filha da ciência. Existo para salvar vidas. Fui eu quem combateu a polio e fez milhões de crianças poderem correr. Fui eu quem afastou o pavor da meningite. Eu ajudo a livrar seus filhos do sarampo, da cachumba. Não dê ouvidos a quem tem memória curta. Conte comigo. Meu nome é vacina. Vacinação em massa vai vencer a pandemia. Vacina salva. 6h40. O estado de São Paulo alcançou ontem a marca de mais de 100 mil mortes por Covid-19. Nas últimas 24 horas, foi registrado 660 óbitos. O número foi alcançado pouco mais de um ano após a confirmação da primeira morte aqui em São Paulo. A marca reflete a dramática estatística registrada em abril, considerando o mês mais letal de toda a pandemia, não só aqui em São Paulo, como no país inteiro. Se São Paulo fosse um país, seria o nono com mais vítimas, mais do que o total de óbitos de países mais populosos, como Alemanha, Espanha e Colômbia. A riqueza de trabalhar em comunidade, a necessidade de compartilhar conhecimento e aprender com o outro. Assuntos do Mundo Corporativo, que entrevista Glauter Januzzi, diretor de comunidades da Microsoft. O profissional pobre, ele pensa muito no próprio umbigo, ele tá sozinho ali, ele ainda vive num mundo de ilha, né, isolada do mundo, consegue até gerar o seu patrimônio, mas está muito focado na própria persona, no ego, né, e acaba criando um ecossistema e não um ecossistema. E o profissional rico, pelo contrário, não é uma ilha, é uma ponte entre outras pessoas. E nesse sentido, ele sabe dar valor ao tempo e às pessoas com as quais se conectam. Ouça o Mundo Corporativo nesse domingo, às 10 da noite, ou a qualquer momento, em podcast. O governo de São Paulo emitiu um alerta para mais de 400 mil pessoas que ainda não compareceram aos postos de saúde para tomar a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Conforme o levantamento, são quase 300 mil pessoas que não tomaram a segunda dose da Coronavac e outras 196 mil que não foram aos postos receber a segunda aplicação do imunizante AstraZeneca Oxford. A Secretaria da Saúde informou que quase metade dessas pessoas que não receberam a segunda dose são moradores da Grande São Paulo. Depois aparecem as regiões de Taubaté, Sorocaba, Baixada Santista, Ribeirão Preto e Campinas, que respondem em média por 5% a 7,5% do total de faltosos no estado. O intervalo recomendado entre as doses da Coronavac é de 28 dias e da Oxford de 12 semanas, 3 meses. O ciclo completo da vacinação é fundamental para que as pessoas adquiram a imunidade completa contra a Covid-19. Jornal da CBN. No dia em que São Paulo atingiu a marca de 100.649 mortes causadas pelo coronavírus, o estado flexibilizou o horário de funcionamento do comércio e do setor de serviços. A nova etapa da fase de transição para a abertura econômica começou na véspera do Dia das Mães. Os shopping centers da capital tiveram grande público, apesar da determinação de liberar apenas 30% da capacidade. A trágica marca de 100 mil mortes por coronavírus no estado de São Paulo ocorre pouco mais de 1 ano e 2 meses depois do primeiro registro da doença no país. Foi um homem de 61 anos que havia chegado da Itália e procurou o Hospital Albert Einstein, na capital paulista, em 25 de fevereiro de 2020, após apresentar problemas respiratórios. Com a confirmação, o governador João Dória criou o Centro de Contingência da Covid-19 no estado, formado por especialistas com foco no combate à pandemia. Inicialmente, o grupo era chefiado pelo infectologista Davi Wippe. Esse grupo vai ficar em comunicação constante com as autoridades públicas do estado de São Paulo, representa a Secretaria de Estado, com as autoridades federais, Ministério da Saúde e também com as autoridades públicas e privadas internacionais. No começo de março de 2020, o estado registrou os primeiros casos de transmissão local. No dia 13 daquele mês, o governo anunciou o fechamento das escolas e universidades. Quando o número de vítimas chegou a 15, o governador João Dória anunciou quarentena em todo o estado de São Paulo. O governo do estado de São Paulo está decretando quarentena por 15 dias a partir do dia 24 de março, terça-feira, até o dia 7 de abril. Determinação do governo do estado de São Paulo para o fechamento de todo o comércio e serviços não essenciais à população em todo o estado de São Paulo, pelo período de 15 dias, começando dia 24 de março, terça-feira, até o dia 7 de abril. Esta medida poderá ser renovada, estendida ou suprimida se houver necessidade. No início, as coletivas de imprensa ocorriam em locais fechados e as autoridades ficavam juntas, sem máscara. O uso do equipamento de segurança só se tornou obrigatório no dia 7 de maio. No transporte público, a obrigatoriedade da máscara já valia desde o dia 4. Foram meses com ruas vazias, valas cheias, velórios restritos, escassez de testes, desgaste de profissionais da linha de frente, crise econômica, taxas altas de internações, platô no número de casos, avanço das mortes e risco de colapso do sistema de saúde. Em abril, o primeiro hospital de campanha foi erguido no estádio do Pacaembu. Com a queda de internações, o último a fechar foi o do Ibirapuera, em setembro. Cedendo à pressão dos setores de comércio e serviços, o estado criou em maio o Plano São Paulo de Flexibilização da Quarentena, que permitiu a reabertura gradual com base nos indicadores de saúde de cada região. Desde a implementação, as regras já sofreram diversas alterações. Atualmente, o estado vive uma nova etapa da chamada fase de transição, que não considera os índices de internação nem os números de casos e mortes locais para classificar a flexibilização regional. Quando a pandemia apareceu dar um pequeno alívio aos paulistas, vieram as festas de fim de ano e as novas cepas da doença. Os primeiros casos de outra variante em São Paulo foram registrados em janeiro de 2021. O mês de abril deste ano foi o pior da pandemia até o momento, com mais de 21.500 mortes. A pandemia tirou vidas, como a do jovem Renan Ribeiro Cardoso, de 28 anos, que morreu à espera de transferência para um leito de UTI em São Paulo. Na época, o prefeito da capital paulista, Bruno Covas, falou sobre a situação. Infelizmente, nós tivemos já o primeiro caso que aconteceu na zona leste da cidade de São Paulo, uma pessoa falecer sem conseguir atendimento. O sistema de saúde chegou ao limite, mas o desrespeito às regras de distanciamento e às festas clandestinas continuavam. Teve até gente negando a existência da doença. A doença não existe! Não existe na sua cabeça que não existe! A doença não existe, não é tudo! Vocês ganham dinheiro! Entre erros e acertos na gestão, o estado chegou a 100 mil mortes por coronavírus, com mais de 13 milhões de doses da vacina aplicadas. Os próximos grupos previstos na vacinação são gestantes e puérperas com comorbidades maiores de 18 anos, além de pessoas com deficiência permanente, entre 55 e 59 anos. Todas serão vacinadas no dia 11 de maio. Pessoas com idade entre 55 e 59 anos, com doenças pré-existentes, já podem se vacinar no dia 12 de maio. A partir do dia 14, é a vez de adultos entre 50 e 54 anos, também com doenças pré-existentes. Motoristas e cobradores de ônibus serão imunizados a partir do dia 18 de maio. De São Paulo, Marcela Lorenzetto. E essa crise fez 58 entidades do setor de serviços e comércio publicarem um manifesto em jornais cobrando mais apoio do poder público para atravessar a pandemia. O presidente da Associação Brasileira de Shopping Centers, Glauco Rumai, disse ao Jornal Nacional que o setor sente falta de uma organização geral no país e que, por isso, tenta mostrar essas demandas para o governo desde o início da pandemia. Que o setor tem pago essa conta e precisa de linhas de crédito ou de isenção de tributos ou alguma compensação, algum plano específico para que possa se recuperar e também recuperar milhares de empregos que foram fechados pelo caminho ao longo dessa pandemia. Bom, mas apesar de toda a crise que afeta o setor de comércio, principalmente o setor de serviços, tem um setor aí que está aquecido, que é a venda de antiguidades na internet. Quadruplicou na pandemia. O dado é de um levantamento do Ministério Público de Minas Gerais, feito a pedido da CBN. Só que tem um problema, esse aumento acendeu um alerta no Ministério Público sobre a venda ilegal de arte, que, segundo os promotores, se intensificou com o uso de sites de leilões para comercializar itens roubados ou furtados. A pandemia de Covid-19 modificou o mercado de venda de antiguidades no Brasil. Se antes esse tipo de comércio era muito forte em lojas, feiras e galerias, agora é feito quase que exclusivamente pela internet. Um levantamento do Ministério Público de Minas, feito para a CBN, aponta que a venda online de itens como esculturas, livros, documentos e quadros subiu 400% em um ano. Só que esse aumento preocupa o MP, uma vez que os vendedores ilegais de arte também cresceram durante a pandemia. Segundo os promotores, os comerciantes aproveitam o anonimato dos sites de leilões para vender bens culturais furtados ou roubados. Para tentar barrar essas vendas ilegais, foi montado um monitoramento digital, como explica o coordenador das promotorias de patrimônio público de Minas Gerais, promotor Marcelo Mafra. Semanalmente nós temos algum registro de bem desaparecido que está sendo comercializado na internet. Recebemos um caso de um documento que foi subtraído do Arquivo Público Mineiro e que está sendo comercializado num site de leilão virtual e que, a partir do recebimento da denúncia, nós já conseguimos entrar em contato com o responsável e rapidamente o anúncio foi retirado do ar e o bem está em processo de restituição. Minas tem uma lista com 748 peças desaparecidas, principalmente de arte sacra do período barroco. Alguns desses objetos não são localizados há mais de 200 anos. Além do monitoramento digital, o MP está desenvolvendo um aplicativo em parceria com a UFMG que vai permitir que a população tenha acesso ao banco de dados das peças desaparecidas e faça denúncias por esse canal. Além disso, o app vai rastrear na internet anúncios de comércio de antiguidades e cruzar com a lista de objetos extraviados. A ferramenta digital vai ser lançada em setembro deste ano. Para o diretor de promoção do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas, Luiz Molinari Mundim, a população deve ficar atenta aos sinais de que essas peças vendidas na internet são, na verdade, bens tombados. Todos os negociantes de obras de arte no Brasil, eles têm que estar cadastrados junto ao IPHAN, então verificar se a pessoa que está vendendo está apta a fazer essa venda. E, além disso, buscar nos bancos de dados de peças desaparecidas, tanto o Ministério Público, IEFA, IPHAN, se aquela imagem ou aquela peça que ele tem interesse em comprar, se ela não consta em algum desses bancos. Sempre importante tomar essas precauções. Ouro Preto, na região central de Minas, foi alvo do maior furto de peças sacras do Brasil há quase 50 anos. Os criminosos levaram 17 objetos da Basílica de Nossa Senhora do Pilar, como um conjunto português de custódia e cálices do início do século XVIII. O crime chegou a ser investigado, mas nenhum dos bens foi recuperado. O historiador e diretor do Museu de Arte Sacra de Ouro Preto, Carlos José Aparecido de Oliveira, afirma que a comunidade ainda alimenta a esperança de recuperar as obras. Se a pessoa que estiver com esses objetos quiser devolver, é muito fácil, né? Às vezes é só mandar entregar, ou às vezes é só colocar no correio. E a devolução, ela significa muito para a cidade do Preto e uma comunidade que, inclusive, fazia uso desses objetos até então, antes do roubo. Muitas pessoas ainda alimentam ainda a esperança de algum dia que esses objetos retornem e que a gente possa reutilizá-los no culto religioso. Nos últimos 5 anos, apenas 8 peças extraviadas do patrimônio mineiro foram recuperadas, a maioria por devolução espontânea. O Ministério Público de Minas também tem auxílio da Interpol na busca dos itens furtados ou roubados, já que há fortes indícios de tráfico para fora do Brasil. Com sonorização de Luciano Moraes, de Belo Horizonte, Débora Costa. Seis horas e 55 minutos. Tinha muita gente preocupada com os destroços do foguete da China que iam cair aqui sobre a Terra, né? Onde é que eles iam cair e tal? Pois bem, caíram no Oceano Índico, a oeste do arquipélago das Maldivas. A informação é da mídia estatal chinesa. Foi dada aí no início da madrugada de hoje. A maior parte dos componentes da nave foi desintegrada na reentrada da atmosfera terrestre. Os destroços do foguete da China, essas partes, né, pesam 18 toneladas e reentraram na atmosfera às 10h24 no horário de Pequim, final da noite de sábado no Brasil. Caíram ali, portanto, perto das Maldivas, com coordenadas que colocam o ponto de impacto no oceano, a oeste do arquipélago. Então, felizmente, não caiu em terra, ninguém ficou em risco. O Space Track, baseado em dados militares dos Estados Unidos, também confirmou a entrada na atmosfera da nave descontrolada e o local de queda. As autoridades chinesas alegaram que o giro fora de controle desse segmento da nave representou pouco perigo. O país asiático colocou em órbita o primeiro módulo de sua estação espacial em 29 de abril, graças ao foguete Long March 5B, esse aí cujas partes caíram no mar, o mais poderoso e imponente lançador chinês. Foi a primeira parte desse foguete que retornou à Terra. Mais 10 missões semelhantes estão programadas até o fim da construção da estação em 2022. E mais uma informação antes do intervalo, Mega Sena. Ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 2.370, realizado ontem à noite no terminal rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo. O prêmio acumulou. Estimativa do próximo sorteio de quarta-feira é de um prêmio de R$ 27 milhões. As dezenas sorteadas foram 07, 31, 37, 42, 44 e 56. A Quina teve 29 apostas ganhadoras, prêmio aí de pouco mais de R$87 mil. E a Quadra, com 3.835 apostas ganhadoras, cada uma leva R$ 943. Intervalo, voltamos já já. Domingo decisivo no Paulistão Sicredi 2021. O Palmeiras vai se classificar e o Santos vai cair. Você não perde nada na CBN. Palmeiras, Ponte Preta. Às 16h, com Oscar Ulisses e Rafael Prates. Você ainda curte tudo sobre a luta do Peixe contra o São Bento na Vila Belmiro. E quando a bola parar de rolar, o Central da Bola entra em campo com os destaques da rodada. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Total Line, soluções completas em climatização. Patriane, dois novos prédios em Santo André, Campestre e Vila Bastos. E Paulistão Sicredi, o clássico dos clássicos está de volta. Curta esta paixão com a gente. Cidade. Teve protesto ontem à tarde na Avenida Paulista em homenagem aos mortos na ação no Jacaraizinho, uma comunidade na região norte do Rio de Janeiro, que aconteceu na última quinta-feira. O ato começou em frente ao Museu de Arte de São Paulo, o MASP, por volta das 5 horas da tarde. O grupo ocupou a via e interrompeu o fluxo de carros e perto das 6h30 caminhou em direção à Praça do Ciclista. A Polícia Militar acompanhou os manifestantes. O protesto foi organizado pela Coalizão Negra por Direitos, que reúne mais de 200 instituições do movimento negro de todo o Brasil. Foi a primeira manifestação planejada para o 13 de maio de lutas, data da abolição da escravatura ocorrida em 1888. A coalizão pediu, entre outras coisas, uma investigação independente dos assassinatos, reparação às famílias das vítimas, responsabilização das forças policiais e um plano de redução da violência e letalidade policial do Rio de Janeiro. Rádio CBN, ZYD 800, FM 90,5 MHz, São Paulo. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. Olá, eu sou a Pétria Chaves e venho aqui te contar os destaques do Revistim CBN Joca dessa semana. Vamos falar sobre como conhecer o nosso sangue é fundamental para cuidar da nossa saúde. Mas Pétria, como é que o sangue pode carregar tanta informação sobre a gente? Pois é, no Revistim CBN Joca dessa semana, nós vamos responder essas e muitas outras perguntas sobre esse assunto. O Revistim CBN Joca vai ao ar toda quarta-feira, cedinho, no seu aplicativo de podcasts e no site da CBN. Vem que eu espero por você. Revistim! Jornal da CBN. Repórter CBN. Domingo, 9 de maio de 2021. O julgamento de Luiz Felipe Manweiler será retomado hoje. Ele é acusado de matar a mulher e jogar o corpo da vítima pela sacada do apartamento onde moravam em Guarapuava, no interior do Paraná. O crime aconteceu em julho de 2018. O réu também responde por fraude processual. O júri do caso é formado por 7 homens. Ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 2.370 da Mega Sena. Os números sorteados foram 7, 31, 37, 42, 44 e 56. A Quina teve 29 apostas ganhadoras. Cada uma vai receber R$87 mil. O próximo sorteio da Mega Sena será realizado na quarta-feira. O prêmio estimado é de R$ 27 milhões. subiu para 50 o número de mortos num atentado perto de uma escola secundária para meninas em Cabul, no Afeganistão. O Ministério do Interior do país informou que os terroristas utilizaram um carro-bomba e outros dois explosivos no ataque. Até o momento, nenhum grupo reivindicou a autoria do atentado. Um porta-voz do Talibã negou o envolvimento do grupo no caso. A Índia registrou o novo recorde de mortes por Covid-19 em 24 horas no sábado. Foram 4.187 vítimas no período. No total, o país tem mais de 238 mil óbitos e quase 22 milhões de casos da doença. Atualmente, a Índia é considerada o epicentro da pandemia no mundo. No horário de Brasília, 7:02. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Quatro em Campo CBN. Um bate-papo completo e bem-humorado sobre o esporte. Com o melhor time de comentaristas do rádio. Lances de primeira, passes de efeito e alguns chutes na canela. De segunda a sexta, de 8 às 9 da noite. Apresentação, Carlos Eduardo Éboli. Da CBN. Apresentação, Carolina Moran. Você acompanha a segunda hora do Jornal da CBN deste domingo. Vamos juntos até às 9 da manhã, domingo aqui de Dia das Mães. Quero agradecer várias mensagens de ouvintes que estão chegando aqui por e-mail, pelas redes sociais, desejando feliz Dia das Mães. Tem o Luciano Pereira, a Cristina Garré, desejando feliz Dia das Mães, dando parabéns. A Maria Luísa Souza, desejando um domingo cheio de paz aqui, preocupada com tudo que está acontecendo. Tá difícil, né, Maria Luísa? A realidade, realmente. Já recebi foto aqui pelo Twitter da Sueli, com a mesa posta já para o café da manhã, mesa linda, com flores, desejando feliz Dia das Mães. Então, feliz dia para todas nós, apesar dos pesares, seguimos aí nesse domingo de Dia das Mães. Bom, agora a gente fala sobre turismo de vacina, já é uma realidade, né, gente? Enquanto grande parte do mundo tem dificuldade em conseguir vacinas, muitos países não conseguiram nem começar a vacinação, não conseguiram vacinar grupos prioritários, a gente sabe que quem está vacinando são os países mais ricos, né? Israel, Estados Unidos, até a Europa está atrasada nesse processo de vacinação, agora que começou a acelerar. Mas já está rolando turismo de vacinas, isso não foi oficializado ainda nos Estados Unidos, mas já é uma realidade. Com o avanço da imunização no país, estrangeiros viajam em busca de doses remanescentes, não tem assim um grande controle, quem chega nos Estados Unidos geralmente consegue tomar a vacina, claro que quem sai do Brasil tem que fazer quarentena em algum outro país, a gente não pode viajar diretamente para os Estados Unidos, mas quem tem grana está conseguindo, né? Faz essa quarentena em outro país, vai para o México e consegue entrar nos Estados Unidos e tomar a vacina. E agora a cidade de Nova York divulgou, inclusive, um plano para imunizar turistas em pontos turísticos, pontos icônicos. Está aguardando autorização do governo estadual. Vacinas da Janssen, que tem dose única, disponibilizadas nos principais pontos turísticos nova-iorquinos, como Central Park, Times Square e Ponte do Brooklyn. Esse é o souvenir que o prefeito da cidade, Bill de Blasio, quer oferecer aos turistas. Mas o plano depende de autorização do governo estadual. Nós achamos que é uma mensagem positiva para o turista. Venha para cá, é seguro. É um bom lugar para estar e nós vamos cuidar de você. O chamado turismo de vacina, ainda que não oficializado, já é uma realidade de outras regiões dos Estados Unidos. Tem brasileiros atrás dos imunizantes. Como não possuem autorização para viajar diretamente para o território americano, a principal alternativa é passar antes 15 dias no México para conseguir a autorização de entrada. A produtora de conteúdo, Daniela Bittencourt, de 40 anos, e o marido, de 51, se vacinaram na semana passada, em Orlando. Eles planejaram a viagem em dezembro, quando nem sabiam da vacinação, para produzir conteúdo sobre turismo para o perfil que mantém no Instagram. Com o início da imunização, o casal aproveitou a oportunidade e conseguiu as doses após passar por 3 postos de vacinação. A gente chegou se apresentando como turista, né? A gente disse que a gente era turista, estava numa casa alugada, que iria embora dentro de alguns dias e que a gente queria tomar a vacina, se era possível. Em nenhum momento a gente teve que forjar nada, mentir nada, não. E lá foi bem fácil, assim, olha, dia 28 a gente agendou, dia 30 a gente tomou. Horário marcado, a gente chegou lá, preencheu o documento com o endereço que a gente estava localizado lá em Orlando. Todo mundo falou, quanto tu pagou? Nada, nem um centavo de dólar. O infectologista Renato Kifuri, diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações, considera a vacinação de turistas uma estratégia para aumentar a segurança e não vê motivos para o viajante recusar a dose. A ideia dos países que querem oferecer vacinas para os seus turistas é manter a sua população protegida, diminuir o risco de visitantes externos trazerem novas variantes, novos casos. Em relação àqueles que querem, por turismo, simplesmente buscar uma vacina, eu creio que não é uma medida tão adequada, porque nesse momento nós vamos estendendo a vacinação aqui no país, mas se alguém que ainda não vai do grupo prioritário tiver oportunidade de se vacinar em outro país, eu não vejo nenhuma restrição nisso. Os estados americanos não divulgam quantos estrangeiros receberam vacina. O Departamento de Saúde da Flórida informou que só em janeiro, cerca de 52 mil vacinados foram identificados como pessoas de fora da região. O advogado Felipe Alexandre, especialista em imigração, considera a busca por vacinas um fenômeno em vários estados americanos e explica que há diferentes maneiras de conseguir doses. Muitos brasileiros foram para a Flórida, Nova York, Califórnia e Texas têm sido os mais procurados pelos estrangeiros, tá? Olha, o turista tem duas maneiras de se vacinar. Primeiro, são as pessoas que deram talvez um jeitinho, né? Atestando que você mora nesse lugar. Agora, a outra maneira, que talvez é mais ética, que muita gente tem feito, é esperar fora do centro de vacina, porque eles sabem que terminando o fim do dia, está sobrando muitas vacinas que teria sido descartado ou estragada. O advogado Felipe Alexandre destaca ainda que, por não ser regulamentado, o turismo de vacina não pode ser usado como justificativa de viagem aos Estados Unidos, sob o risco do viajante ter a entrada negada. Nos Estados Unidos, 57% da população com mais de 18 anos já receberam pelo menos uma dose de uma das três vacinas contra a Covid autorizadas por lá: Janssen, Pfizer ou Moderna. De São Paulo, Gabriela Rangel. E o Aeroporto Internacional de Miami vai começar a oferecer vacinas contra a Covid amanhã, segunda-feira. Poderão ser imunizados funcionários do local e viajantes que vivem ou trabalham no estado da Flórida. Essa imunização vai acontecer em dois pontos do aeroporto, entre os dias 10 e 14 de maio, entre 1º e 4 de junho e também no dia 7 de junho. Lá os postos no local vão oferecer vacinas da Pfizer aplicadas em duas doses. Nos Estados Unidos o intervalo é de 21 dias, né, na vacina da Pfizer. Cada estado determina as regras para aplicação do imunizante. Na Flórida, as doses da vacina estão disponíveis para todos os residentes e trabalhadores locais com mais de 16 anos. E nos postos de aplicação não há essa exigência de apresentação de comprovante de residência no estado. É preciso levar apenas um documento com foto, que pode ser o passaporte. Em Nova York, a gente ouviu na reportagem que a prefeitura tem esse plano de oferecer imunizantes a turistas em pontos icônicos da cidade. Depende ainda dessa autorização do governo estadual, mas pelas regras atuais, só residentes e trabalhadores locais podem ser imunizados. O prefeito está querendo mudar essa regra em Nova York. Claro, querendo acelerar a volta dos turistas, né? Em 2019, Nova York recebeu mais de 66 milhões de viajantes. A expectativa do órgão de turismo da cidade é de que mais de 36 milhões de pessoas visitem a metrópole em 2021, mesmo com a pandemia, e que o turismo só volte ao nível pré-pandemia em 2024. Até quinta-feira, os Estados Unidos já haviam aplicado ao menos uma dose da vacina em quase 150 milhões de pessoas, o que equivale a 45% da população, e 32% do total já estão plenamente vacinados. Os americanos começaram a imunização contra a Covid em dezembro. Desde maio do ano passado, os Estados Unidos vetaram a entrada de viajantes que estiveram no Brasil nos últimos 14 dias. Como a gente ouviu na reportagem, as pessoas têm feito essa quarentena em outros países, mas tem exceções para portadores de green card, né, quem tem residência permanente nos Estados Unidos, cônjuges, filhos e irmãos de americanos residentes no país e também para estrangeiros que viajem a convite do governo americano, além de integrantes de tripulações aéreas. Intervalo, voltamos já já. A InfraCommerce acaba de abrir capital na B3, a Bolsa do Brasil. Com atuação em alguns dos principais países da América Latina, a InfraCommerce é especialista em soluções digitais para e-commerce. Parabéns pelo IPO e seja bem-vinda. Qual é a diferença de uma empresa familiar e de um grande grupo onde há vários donos? A gente é muito focado e essa é uma grande vantagem da empresa que tem dono, da empresa que tem um líder. Porque você pega as grandes corporations, quando elas erram, ninguém assume o erro. A gente não, a gente erra, mas imediatamente corrige o erro. Novo episódio do CBN Professional, eu, Juliana Prado e Adriana Salles, conversamos com Rubens Umeto, fundador e sócio-controlador do Grupo Cosan. Ele falou sobre carreira e como fazer uma gestão em uma empresa que é controlada pela família. Todos esses aprendizados você ouve lá no podcast CBN Professional, que é uma parceria da CBN com a HSM e está disponível em todas as plataformas de áudio, no site e no aplicativo da CBN. CBN Professional, um conteúdo exclusivo para podcast. Eu lembro a você, ouvinte, que está chegando o fim do prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda. Então, eu aproveito o espaço para fazer um convite para vocês mandarem suas dúvidas sobre o Imposto de Renda, porque amanhã, no Jornal da CBN, Milton Jung e Cássia Godoy conversarão com um especialista para tirar todas as dúvidas que vocês tiverem. E caso vocês tenham dúvidas, podem mandar para o milton@cbn.com.br. Então, tendo dúvidas sobre o Imposto de Renda, ainda não declarou, vai declarar, tá com alguma coisa que tá na dúvida, manda para cá que amanhã eles vão responder às 7:30 da manhã, dúvida sobre o Imposto de Renda. Então manda pro milton@cbn.com.br. Trago agora notícias da atriz Eva Vilma. Ela foi diagnosticada com câncer de ovário e começou o tratamento oncológico contra a doença esta semana no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. A informação foi confirmada em um boletim médico divulgado na sexta-feira pela equipe que cuida da atriz, que está internada desde o dia 15 de abril. Segundo os médicos, ela está internada na UTI, aguardando uma resposta clínica do tratamento. Eva Vilma foi internada no mês passado para tratamento de problemas cardíacos e renais, que também conforme o boletim médico da ocasião. Ela fez exame para COVID-19, deu negativo, e com mais de 60 anos de carreira, Eva Vilma é um dos grandes nomes da teledramaturgia brasileira, com papéis de destaques em novela como A Viagem e A Indomada. Jornal da CBN. E agora a gente fala sobre a CPI da Covid. O relator, senador Renan Calheiros, disse que o presidente Jair Bolsonaro será responsabilizado se houver provas. Já o chefe do Executivo chamou a comissão de vexame e afirmou que ministros vão gravar um vídeo para defender o uso da cloroquina no tratamento contra a doença. O relator da CPI da Covid, Renan Calheiros, do MDB, falou neste sábado que ainda não dá para responsabilizar ninguém e que espera que o presidente não seja culpado pelo agravamento da pandemia, mas disse que se for o caso, Bolsonaro será punido. Em nenhum lugar um chefe de Estado ou de governo esteve publicamente falando esses absurdos para os seus governados. Eu espero que o presidente da República não não tenha responsabilidade com o agravamento do morticínio no Brasil. Eu espero que a CPI não chegue a tanto, mas se a CPI chegar, não tenho nenhuma dúvida que ele será responsabilizado, sim. Renan Calheiros disse que o governo minimizou a pandemia, o papel das vacinas e fechou as portas para os laboratórios, não só para a Pfizer. A declaração foi dada em uma entrevista ao grupo Prerrogativas, que reúne advogados. Em uma conversa com apoiadores em frente à residência oficial, Bolsonaro chamou a CPI da Covid de vexame. Disse que só se fala em cloroquina e que vai gravar um vídeo com os ministros que tomaram o medicamento, comprovadamente ineficaz para o tratamento da Covid. Que a CPI está um vexame, só se fala em cloroquina. Mas o cara que é contra não dá alternativa. Ontem ele está retornando de Rondônia, no avião tinha alguns ministros, né? A gente vai fazer um vídeo na semana, 22 ministros. Todos aqueles que tomaram hidroxicloroquina vão falar, eu tomei. É alternativa no momento. Tá, não tem, não tem comprovação científica. Mas não tem cientificamente dizendo que o contrário também. Ao contrário do que disse Bolsonaro, já existem estudos mostrando que a cloroquina não é eficaz para a Covid. A CPI ouve na terça-feira o presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, na quarta, o ex-chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência, Fábio Van Garten, e na quinta, os representantes da Pfizer. O senador Humberto Costa, do PT, rebateu Bolsonaro e disse à CBN que vexame é o governo do presidente. Fábio Van Garten vai ser questionado sobre a informação do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta de que o presidente tinha uma assessoria paralela. Humberto Costa diz que Van Garten vai ter que explicar por que ele disse que o Brasil não comprou a vacina da Pfizer no ano passado por incompetência. Não somente falou da incompetência do Ministério da Saúde para adquirir as vacinas da Pfizer, assim como disse que ele, embora fosse secretário de comunicação, assumiu uma responsabilidade sobre a qual o Ministério da Saúde tem uma larga experiência de negociações internacionais. É importante ele explicar o porquê de ter recebido essa delegação do presidente da República. Assim como ele deve explicar a ausência total e completa de qualquer tipo de ação de comunicação por parte do governo que nos ajudasse no controle da pandemia, não é? Os senadores governistas que estão em minoria têm tentado atacar o relator da comissão. O senador Eduardo Girão, do Podemos, que é da ala independente, mas tem saído em defesa do governo, disse que espera que Renan Calheiros não tente interferir nos depoimentos. Se a gente tiver uma postura diferente do relator, sem o pré-julgamento, sem influenciar na fala dos depoentes, talvez nós consigamos obter do ex-secretário Fábio Van Garten, também do presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, algumas informações importantes, sem contaminação. Renan Calheiros disse que a CPI não deve convocar os filhos do presidente por enquanto, para evitar que, nas palavras dele, os críticos digam que o objetivo da CPI é desgastar a família Bolsonaro. De Brasília, Thaisa Oliveira. Na sexta-feira viralizaram imagens do presidente Jair Bolsonaro de moto, dando carona ao ministro de Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, e também ao empresário Luciano Hang. A cena aconteceu na tarde de sexta, durante a inauguração de uma ponte sobre o Rio Madeira, no distrito de Abunã, em Rondônia. Bolsonaro aparece atravessando a ponte de moto, acompanhado por uma comitiva. No momento, o ministro Tarcísio Freitas está na carona do presidente. No outro, o passageiro é o Luciano Hang. Nenhum dos três usa capacete, máscara também, nem pensar. Apesar de ser uma infração gravíssima, dirigir e transportar passageiros de moto sem capacete, segundo o Código de Trânsito Brasileiro, Bolsonaro não cometeu violação, já que a via ainda não estava aberta à circulação. De acordo com o artigo 1º do Código de Trânsito Brasileiro, as regras só podem ser aplicadas em vias terrestres do território nacional abertas à circulação. Então, não era o caso. A multa para infrações gravíssimas, se fosse esse o caso, é de R$ 293,47 e o motorista tem o direito de dirigir suspenso. Bom, e o presidente Bolsonaro também já disse lá no começo da pandemia que ele não teria problemas com o vírus porque tem histórico de atleta, né? Enfim, mas tem muito atleta aí sofrendo com o coronavírus e sofrendo com as sequelas. As sequelas da Covid comprometem o rendimento de esportistas profissionais e amadores. Segundo cientistas, as complicações podem demorar até 2 anos para serem revertidas, principalmente depois de quadros graves de Covid-19. O exercício físico é essencial para a recuperação dos pacientes, mas deve ser feito com rígido acompanhamento. Mesmo com 45 anos de rotina esportiva, o empresário Sérgio Arones, de 61 anos, está retomando aos poucos as atividades 3 meses após a contaminação por Covid-19. Ele teve 15% dos pulmões acometidos e ficou 4 dias internado. Os treinos de corrida, que antes eram tranquilos, agora precisam ser menores e intercalados com as caminhadas. Por causa da doença, Sérgio ainda não retomou o processo normal de treinos. Se forçar o passo, pode ficar ofegante. Eu faço esporte desde os meus 15, 16 anos, né? Nadei, pedalei, corri. Então, para mim foi muito difícil, porque eu ainda estou em processo, né? Hoje fazem 3 meses que eu recebi a alta e eu estou voltando bem aos poucos, bem devagar mesmo, porque primeiro eu sentia muito cansaço, fora a falta de ar, o cansaço perdurou aí por uns 2 meses. E agora eu posso te dizer que há 1 mês eu me sinto bem, sem falta de ar, sem cansaço, mas tem que ser uma volta bem controlada, né? Sérgio treina no Parque Vila Lobos, na zona oeste de São Paulo, sob os olhares de Camilo Alves, que é mestre em educação física pela USP e supervisor técnico da assessoria esportiva RunFun. Segundo ele, o processo de recuperação de condicionamento para quem teve Covid-19 varia, mas costuma ser mais lento do que para pessoas que não praticavam esportes. O processo é muito mais cuidadoso e mais lento do que seria para uma pessoa sedentária, por mais que a pessoa tenha já um histórico de treino. Então a gente sabe que a gente não pode chegar em frequências cardíacas, que na linguagem técnica a gente fala que é o segundo limiar, mas é uma frequência que a pessoa esteja ofegante na hora de correr. Ele não pode chegar até esse ponto. Por quê? Porque a gente sabe que há grande probabilidade de ter alguma arritmia. Estudos recentes apontaram o impacto da doença na musculatura. Em artigo, a cientista chinesa Yan Shaoli, da Universidade de Jilin, diz que o vírus pode invadir o sistema nervoso central, levando a sintomas como dores musculares intensas. Já uma pesquisa da virologista chinesa Shi Zhengli indicou que outros problemas, como atrofia muscular e deficiências nos reflexos dos tendões, também podem aparecer. A agrônoma Angelina Secarelli teve que operar os joelhos no início deste mês por causa de um desgaste, um ano depois de ter coronavírus. Além de perder a mãe e ver o filho e marido doentes, ela ainda desenvolveu uma inflamação nas membranas do coração e dos pulmões, que a impedem de voltar a praticar ginástica funcional e pilates. Eu saí do hospital extremamente debilitada fisicamente, um cansaço, falta de força, falta de ar, uma taquicardia permanente, tentando me reabilitar quando, 15 dias depois da alta, durante uma madrugada, eu acordei com uma dor intensa no peito, sem conseguir respirar. Eu pensava que estava infartando. É uma inflamação que traz muita dor, muito desconforto. A ortopedista e presidente da Sociedade Paulista de Medicina do Esporte, Ana Paula Simões, acompanha os tratamentos de Angelina. Ela ressaltou a necessidade de acompanhamento médico rígido para corrigir os problemas causados pelo coronavírus, principalmente em casos graves. Então ele impede a transmissão do nervo para o músculo e isso deve ser estimulado de forma progressiva e gradual, mesmo naqueles que ficaram entubados na UTI. Então nessas pessoas faz-se necessária uma progressão, fazer exercícios leves com mobilidade da articulação e estimulação, mesmo que seja com aqueles eletrodos, na fisioterapia, de forma bem lenta e progressiva. E a caminhada do dia a dia tem que ser feita com auxílio. Então, no começo, a gente recomenda andador, a gente recomenda bengala. As dificuldades também aparecem para casos leves do coronavírus. Maria Luísa Viana, de 25 anos, que atua no ramo da gastronomia, não chegou a ser internada, mas teve dores e desânimo. O exercício, que antes era válvula de escape, passou a ser sinônimo de cansaço. Foi um período bem estressante para mim, porque exercício físico eu sempre vi como uma válvula de escape e uma forma de controlar minha ansiedade e organizar melhor meu dia. Eu sinto que eu canso um pouco mais rápido, eu tenho um fôlego bem inferior, assim, mas é uma coisa muito grave. Mesmo tu tendo sintomas fracos da doença, é uma coisa que atrapalha a tua vida. O mesmo ocorreu com a estudante Maria Eduarda Rosa, de 17 anos. Ela teve diarreia, febre, dor nos olhos, no abdômen, cansaço e falta de ar. Ela ainda não conseguiu retomar a rotina de exercícios. Eu tô ficando bem mais cansada do que eu estava antes. Também por ter ficado um mês parada, né? Eu acho que eu desacostumei daquela rotina que eu tava tendo. Tem falta de ar ainda. Quando eu faço uma caminhada muito extensa ou quando eu me empolgo muito, eu fico com falta de ar. Eu queria muito ter voltado à minha rotina como era, na minha rotina de exercícios. Eu não consegui ainda. Tô tentando, mas eu ainda não consegui. Pesquisas de 2006 já apontavam possíveis sequelas físicas causadas por síndrome respiratória aguda grave. Levantamento disponível na Livraria Nacional de Medicina dos Estados Unidos aponta que a recuperação pode demorar até 2 anos. O diretor médico do Laboratório de Performance Humana da Casa de Saúde de São José, Fabrício Braga, ressaltou que grande parte dos atendimentos que faz na clínica é de pacientes que se recuperaram da Covid-19, mas ainda apresentam sintomas. Só para você ter uma ideia, na nossa casuística aqui a gente avaliou perto de 600 pessoas pós-Covid. A gente tem 45% das pessoas, 75 dias depois do primeiro dia dos sintomas, ainda com alguma queixa de cansaço. Quem passou pelo CPI, 90 dias depois, 82% ainda tem sintoma. E também o quanto eu me cuidei anteriormente, né? A própria atividade física também é fundamental para a retomada do condicionamento. Estudo norte-americano, publicado no British Journal of Sports Medicine, concluiu que o exercício regular pode ajudar a proteger das formas mais graves do coronavírus. Com sonorização de Anderson Nunes e colaboração de Arthur Ferreira, de São Paulo, Matheus Meirelles. Intervalo, voltamos já. Quem quer economia? Eu quero, Botini! Então aproveite o Ultra Descontão Ultra Farma. Você nunca viu preços tão incríveis. Medicamentos de marca, genéricos, com retenção de receita, vitaminas, produtos de higiene, beleza e muito mais. Tudo com descontos de verdade. Acesse agora ultrafarma.com ou baixe o aplicativo e aproveite. Entregamos em todo o Brasil. Ultra Descontão Ultra Farma. Aqui você economiza, economiza, economiza. A riqueza de trabalhar em comunidade, a necessidade de compartilhar conhecimento e aprender com o outro. Assuntos do Mundo Corporativo, que entrevista Glauter Januzzi, diretor de comunidades da Microsoft. O profissional pobre, ele pensa muito no próprio umbigo, ele tá sozinho ali, ele ainda vive num mundo de ilha, né, isolada do mundo, consegue até gerar o seu patrimônio, mas tá muito focado na própria persona, no ego, né, e acaba criando um ecossistema e não um ecossistema. E o profissional rico, pelo contrário, não é uma ilha, é uma ponte entre outras pessoas. E nesse sentido, ele sabe dar valor ao tempo e às pessoas com as quais se conectam. Ouça o Mundo Corporativo nesse domingo, às 10 da noite, ou a qualquer momento, em podcast. Morreu German Lorca, aos 98 anos. Ele é o último integrante do Foto Cine Clube Bandeirante, grupo de fotógrafos que atualizou a linguagem visual no país na década de 40. Ele faleceu em São Paulo, onde morava. Deixou filhos, netos e bisnetos. Ele faria aniversário nesse mês, dia 28 de maio. Nas redes sociais, fotógrafos postaram homenagem a German, entre eles Bob Wolfson, que escreveu: "O grande fotógrafo com F maiúsculo mesmo, German Lorca nos deixou, mas seu legado continua mais vivo do que nunca." Formado em ciências contábeis, Lorca se associou ao Foto Cine Clube Bandeirantes em 1949, o FCCB era a Associação de Fotógrafos que introduzem novas tendências na fotografia, da qual também participam José Ialente, Thomas Farkas e Geraldo de Barros. Entre as imagens mais conhecidas estão Malandragem, em 1949, A Procura de Emprego, em 1951, e Apartamentos, em 1952. Lorca sempre registrava paisagens da cidade de São Paulo, em especial os locais da região central, como a Praça da Sé no centro, e abriu seu estúdio em 1952. Outro fotógrafo que postou homenagem a Lorca nas redes sociais foi Éder Chiodetto, curador e professor de fotografia. Jornal da CBN. Repórter CBN. Domingo, 9 de maio de 2021. Mais de 35.235.000 brasileiros receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19. O número representa 16,64% da população. Já o total de pessoas que tomaram as duas doses chega a quase 17.716.000, o que equivale a 8,37% da população. No total, pouco mais de 52.951.000 doses já foram aplicadas em todo o país. Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, São Paulo, Bahia e Espírito Santo foram os estados que mais vacinaram com a primeira dose. O levantamento é feito pelo consórcio de veículos de imprensa com base nas informações das secretarias estaduais de saúde. O Partido Pró-Independência do Reino Unido ganhou novamente as eleições legislativas na Escócia. A sigla conquistou 64 cadeiras. Já os conservadores do primeiro-ministro britânico Boris Johnson alcançaram a segunda posição com 31 parlamentares. O resultado abre a possibilidade de um novo referendo de autonomia do país. Ao menos 3 pessoas ficaram feridas num tiroteio num shopping em Aventura, no estado americano da Flórida. Todas foram encaminhadas a hospitais da região. O confronto começou após uma briga entre 2 grupos. O autor dos disparos fugiu do local e está foragido. A polícia prendeu suspeitos envolvidos na confusão. No horário de Brasília, 7h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. O Repórter CBN também está no Spotify. Você pode ficar bem informado ouvindo as principais notícias do Brasil e do mundo entre uma música e outra na playlist Caminho Diário. Os destaques são atualizados 6 vezes ao dia. CBN. 7 horas e 34 minutos, mais de 350 mil pessoas aguardam a segunda dose da Coronavac no estado do Rio. Neste fim de semana estão sendo distribuídas 96 mil doses para os mais de 15 municípios que informaram estar com a vacina em falta, ou seja, cerca de 260 mil pessoas vão continuar com reforço da imunização pendente. Minha mãe está aí nessa lista. Um levantamento feito pela Secretaria Estadual de Saúde do Rio com os 92 municípios fluminenses aponta que há 354.490 pessoas que ainda precisam tomar a segunda dose da Coronavac. A planilha repassada ao Ministério da Saúde soma as doses em atraso com as que devem ser aplicadas nas próximas semanas. O governo do estado vai distribuir, nesse fim de semana, 96 mil vacinas da fabricante que serão usadas em pessoas de 60 a 64 anos, forças de segurança e salvamento e armadas e trabalhadores da saúde. Isso significa que para as próximas semanas há um déficit de quase 260 mil doses da vacina para completar o ciclo de imunização de todos ainda pendentes. A remessa da Coronavac, que só poderá ser aplicada como segunda dose, será enviada apenas para os municípios que informaram que o estoque esgotou. São mais de 15 cidades, entre elas Niterói, São Gonçalo, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, além da capital. Somente na cidade do Rio, que deve receber 48 mil novas doses, são 215 mil pessoas que precisam completar a imunização nas próximas semanas. Segundo o calendário da Prefeitura, algumas faixas etárias terão um atraso de até 10 dias. Enquanto isso, a capital segue com a imunização para as pessoas que fazem parte dos grupos prioritários estabelecidos pelo Plano Nacional Nacional de Imunização. O sábado foi dia de repescagem para quem tem 50 anos ou mais. Foram registradas longas filas em postos das zonas norte e sul da cidade, com pessoas que aguardavam pela imunização até embaixo de chuva. Na segunda-feira, o município do Rio imuniza mulheres de 49 anos, incluída nos grupos prioritários. Os homens da mesma faixa etária se vacinam na terça. Do Rio de Janeiro, Alexia Souza. CBN, Tempo e Temperatura. Informações clima-tempo. Marina Vieira, bom dia, tudo bem? Bom dia, Carol, bom dia a todos. Vamos começar falando de Sudeste, Marina. A temperatura deu uma baixada nesse fim de semana, né? Qual é a previsão? De fato, tivemos uma manhã bem fria nesse domingo, frio ontem também. Aqui na capital paulista, por exemplo, o dia começou na casa dos 15 graus, até mesmo o Rio de Janeiro, que costuma ser bem quente. Dia hoje começou frio, com termômetros na casa dos 16, 17 em vários bairros da cidade. Mas a temperatura no decorrer do dia, ela deve ficar um pouquinho mais amena. No Sudeste, a gente deve ter ainda um pouquinho de chuva no litoral paulista, boa parte do Rio de Janeiro e Espírito Santo. Temos ainda chuva também na divisa do Espírito Santo e do Rio com Minas Gerais, mas no interior de São Paulo e de Minas, tempo seco, tempo firme. E aí, nessas áreas onde o sol aparece mais, as temperaturas se elevam e a tarde será quente, apesar de ter sido uma manhã fria, Carol. Sul do país, faz frio também? Sul com bastante frio nesse domingo. Manhãs com várias cidades registrando temperaturas na casa dos 10, 11, 12 graus, inclusive na região de Porto Alegre. Mas por lá, muito parecido com o que ocorre aqui no interior, né, da região sudeste, o sol predomina ao longo do dia e as temperaturas vão ficando mais amenas e em alguns lugares elas chegam até a ficar um pouquinho mais elevadas, como por exemplo o interior do Paraná. Mas de modo geral, esse tempo mais ameno é só mesmo no período da tarde por conta do sol, porque de noite volta a esfriar, e por lá continua bem acentuado ainda. E esse frio chega também ao centro-oeste, Marina? Olha, nas outras regiões do país, o frio não deve entrar com tanta força. Nós tivemos já temperaturas um pouquinho mais baixas pela manhã no extremo sul do Mato Grosso do Sul, mas, de modo geral, na região, o que predomina é o calor e o sol. Teremos um dia ainda com temperatura chegando na casa dos 30 graus, por exemplo, em Campo Grande, passando um pouquinho disso em Cuiabá. Esse frio, pelo menos dessa vez, ele acabou ficando realmente mais aqui para o sul, para o sudeste. A tendência por lá, tirando pelo extremo sul do Mato Grosso do Sul, aí não é de frio nesses próximos dias. Para o Nordeste, qual é a previsão? No Nordeste, o grande destaque, na verdade, fica por conta da chuva, tá? Todo esse frio que a gente está vendo aqui na região sul-sudeste tem a ver com a frente fria que passou por aqui. Essa frente fria, ela chegou a passar bem pertinho ali do sul da Bahia, já está se afastando para o oceano, mas por lá, os ventos que vêm, né, do sul-sudeste, logo depois da frente, devem ainda deixar um dia com muita nebulosidade, com chuva bastante frequente no litoral sul da Bahia e também em Salvador. Nessas áreas a gente deve ter chuva, aquela chuva que vai e volta ao longo do dia, horas com fraca intensidade, horas com moderada forte, e inclusive podemos ter grandes volumes de chuva na capital baiana. Em outras áreas e da no região, norte, como, é... como por exemplo Maceió, Aracaju, a chuva também deve ser ainda bastante frequente ao longo do dia, mas com volumes um pouco menores. Agora, para as regiões mais do interior do estado, região norte, né, regiões como Ceará, por exemplo, Rio Grande do Norte, a tendência é de sol, chove também, mas de forma muito passageira apenas, tem firme só ali no interior da Paraíba. E no norte, como é que fica o tempo? No norte, destaque também para a chuva, né? Principalmente na região de Roraima, norte do Amazonas, onde a chuva hoje fica bem mais concentrada, onde temos expectativas não apenas de chuva forte, mas também de grandes volumes de chuva, incluindo a capital do estado, Manaus. Nas demais regiões do estado, de modo geral, a tendência é de pancadas de chuva, que não se restringem necessariamente só ao período da tarde, podem ocorrer inclusive agora já durante a manhã. As únicas áreas da região norte que não devem ter chuva hoje são a parte de maior parte de Rondônia e também no estado do Acre. Então tá bom. Marina Vieira, muito obrigada pela participação. Bom dia aí para você. Feliz Dia das Mães para sua família. Muito obrigada. Um bom Dia das Mães a todos. Marina Vieira, da Climatempo. E olha, eu como carioca sentindo frio com 20 graus, estou aqui representada pelo Zeca Pagodinho. Não sei se todo mundo viu nas redes sociais dele ontem. Ele fez um post. Ontem estava fazendo de dia tipo 21, 22 graus no Rio. Pra gente é frio, né? Carioca já bota o casaco quando chega perto dos 20 graus. Mas aí o Zeca postou, viu que no Twitter dele chegou o frio em Xerém, onde ele tem o sítio dele na Baixada Fluminense. Rapaz, o Zeca de casaco fechado até em cima, um capote, com um gorro até com uma pelúcia assim por dentro. Um forno a lenha ali aceso, né? Com a lenha queimando, ele comendo um churrasquinho. Tá frio mesmo, tá certo, Zé. O pessoal zoa a gente, carioca, porque com 20 graus bota casaco, mas aqui é muito úmido. Faz frio, sim. Tô aqui encasacada também, apresentando o Jornal da CBN nessa manhã de domingo fria para nós cariocas. Vamos pro intervalo? Voltamos já já. Chegou a hora de separar a camisa da sorte, preparar o churrasco e vibrar com o seu time. Chegou a hora de curtir os clássicos do Paulistão. Paulistão Sicredi, o clássico dos clássicos. O torneio de futebol mais tradicional do Brasil conta com o patrocínio da primeira instituição financeira cooperativa do país. E você também pode contar com o Sicredi. Acesse sicredi.com.br e abra sua conta corrente. CBN, Tempo e Temperatura. Informações Climatempo. Bom dia, Marina. Tudo bem? Bom dia, Isabela. Bom dia a todos. Marina, acordei hoje, estava muito frio. Quantos graus agora na capital paulista? Olha, a mínima registrada no Mirante, né, que costuma ser a nossa referência, foi de 15 graus. Logicamente, teve vários bairros da cidade que começaram com menos do que isso. Mas agora, nesse comecinho de manhã, quase todos os bairros de São Paulo se encontram entre 15 e 16 ainda. É uma manhã bem friazinha para esse domingo de Dia das Mães, realmente. Alguma chance de subir um pouquinho a temperatura ou acredita que vai se manter no domingo inteiro assim? Olha, nesse domingo, ao longo do dia, a tendência é que a gente tenha algumas rápidas aberturas do sol. Não vai ser um dia ensolarado, o sol não vai predominar. Mas ele chega a aparecer um pouquinho das caras e, com isso, a temperatura, pelo menos no decorrer do dia, fica um pouquinho mais ameno, chegando até mesmo aos 22 graus de máxima durante a tarde. Mas, olha, o predomínio, a sensação ainda deve ser de frio, associada com esses ventos, né, de sul, sudeste que a gente está observando, mas sem chuva, né? Nada de chuva, porém com frio. E, de noite, devemos voltar novamente à casa dos 15, 16 graus de temperatura. E no interior litoral, como está a temperatura? No litoral e também alguns outros municípios aqui mais próximos, né, Sorocaba, algumas áreas aqui do Vale do Ribeira do Paraíba, por conta até desse vento do sul-sudeste, que é mais frio, vai ser uma situação muito parecida aqui com São Paulo. Diferença é que no litoral e na região do Vale do Ribeira, a gente ainda pode ter um pouquinho de chuva ao longo do dia. Chuva fraca, mas ainda assim um pouquinho. As temperaturas em toda essa faixa, elas não devem ficar muito além desses 22 que a gente deve ter aqui na capital. Agora, indo mais para o interior, onde esses ventos não chegam com tanta intensidade, a coisa é bem diferente. Quanto mais para o interior a gente vai, mais quente vai ficando. Nós temos situações desde, por exemplo, Campinas, que é aqui próximo, que já pode chegar aos 26 na tarde de hoje, até um calor agradável, indo até praticamente 29, 30 graus no oeste do estado. Bem diferente daqui. Obrigada, Marina. Essas foram as informações da Marina Vieira, da Climatempo. Bom domingo. Um bom domingo a todos. Jornal da CBN. Horas e 45 minutos. Há 10 anos, o STF aprovava uma decisão que se tornaria um marco na pauta LGBT no Brasil. Por unanimidade, os ministros reconheceram a união civil homoafetiva como entidade familiar. A partir dali, muitas conquistas vieram, como o direito ao casamento e a criminalização da LGBTfobia. A CBN ouviu histórias de casais que puderam celebrar seus relacionamentos com base nessas mudanças. Thank you. ativista LGBT Tony Reis passou boa parte dos 35 anos de relacionamento com o inglês David entrando e saindo do Congresso Nacional. Como ele, que é presidente da Aliança Nacional LGBT, vários representantes da agenda igualitária no Brasil buscaram, por nada menos que 15 anos, o apoio de deputados e senadores para aprovar uma lei que garantisse direitos aos LGBTs. As conversas até avançavam, mas sempre eram frustradas pela pressão de grupos conservadores. Até que em 2010, conta a Tony, os ativistas resolveram investir em outro prédio e a luta passou a ser no judiciário. Em 2010, nós fizemos um grande seminário em que nós decidimos mudar de prédio, que a gente foi para o Supremo Tribunal Federal. E aí que nós estudamos, nos baseando em outros países, inclusive na Colômbia, que a Suprema Corte tinha dado ganho de causa à comunidade LGBT e mais. E daí, de 2011 para cá, nós só tivemos vitórias. Entre as vitórias que Tony cita estão o direito ao casamento entre pessoas do mesmo sexo, a adoção de crianças por homossexuais e a criminalização da LGBTfobia. E tudo começou ali no prédio do STF, onde há 10 anos, em sessão histórica, foi reconhecida a união homoafetiva como entidade familiar. Isso beneficiou casais como a pesquisadora em comunicação Adriane Bitt e a despachante aduaneira Michelle Escobar. As duas vivem um relacionamento há 6 anos. Para Adriana, a decisão foi um marco. Que a gente constrói uma vida juntas e a gente quer ter a segurança de que a pessoa que a gente ama vai estar amparada. E estar legalmente amparada é importante. Então, hoje em dia, a gente se sente muito mais feliz, muito mais seguras de saber que a lei existe. I have a secret that I can't keep. A história do jornalista Diego Xavier é retrato dos avanços vividos nestes 10 anos. Um deles aconteceu 2 anos depois da decisão do STF. Em 2013, o Conselho Nacional de Justiça publicou uma resolução obrigando os cartórios a realizarem casamento entre pessoas do mesmo sexo. Graças a isso, Diego conseguiu formalizar o casamento com o namorado e diz que agora tem planos de adoção. De felicidade, de ver que muita gente lutou para a gente ter esse direito aqui e saber que na minha velhice ou na velhice do meu esposo, se alguma coisa acontecer, nós seremos contemplados e seremos protegidos pelo casamento, pela documentação, sabe? Isso é o que nos dá um pouco de conforto, até para nós também termos a nossa família, os nossos filhos que a gente pretende adotar. Já a cineasta Lilian Werneck está casada desde setembro de 2017 com Kael Durante. Na época, ele ainda usava o nome de Ana Carolina, mas depois fez a transição de gênero. Lilian acredita que o casamento trouxe um sentido de pertencimento. Eu me vi fazendo parte de algo que eu nunca imaginei que eu pudesse fazer. Eu falava que eu jamais iria me casar. Eu sabia que não era permitido, era, né, até proibido. E eu vejo que os avanços das leis nos tiraram desse lugar de invisibilidade e nos deram uma voz, uma presença, números, né, estatísticas, nos colocaram em outro patamar frente às instituições. As decisões a favor dos LGBTs, no entanto, são respaldadas só na jurisprudência. Até hoje, não existe uma lei específica para esses casos. A situação deixa os grupos em alerta. Um dos representantes da sociedade civil no julgamento histórico do STF, o advogado Paulo Iotti, critica a inércia do legislativo. O Congresso Nacional nunca se mostrou propenso a aprovar nada. Então, o Congresso Nacional se mostra institucionalmente homotransfóbico. Só que, como a Constituição Federal proíbe discriminações de quaisquer naturezas, o Supremo Tribunal Federal acertou ao reconhecer esses direitos à população LGBTI+. Amaram um amor urgente, as bocas salgadas pela maresia, as costas lanhadas. Um projeto de lei de 2011 que muda o Código Civil chegou a ser aprovado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, mas acabou arquivado em 2017 após um recurso do então senador Magno Malta, da bancada evangélica. Fato é que os ativistas e defensores da pauta igualitária querem avançar mais e, pelas sinalizações que dão, estão longe de se cansar da briga. Com a sonorização de Vinícius Liz e Ramon Lemes, do Rio de Janeiro, Juliana Prado. Contra a gripe, vacinação contra a gripe começou no dia 12 de abril, mas está bem lenta, viu? A primeira etapa vai até segunda-feira, né? Até amanhã. Profissionais de saúde, crianças de 6 meses a 6 anos, mulheres grávidas ou que acabaram de dar à luz e indígenas estão nessa primeira etapa. Na segunda etapa serão os idosos e professores e na terceira as pessoas com doenças crônicas, com deficiência, trabalhadores de setores como transporte e segurança, forças armadas, presos e jovens em medida socioeducativa. Esse ano o calendário está diferente, começou pelas crianças e profissionais de saúde, grávidas e tal, deixando os idosos para uma segunda fase, justamente para não se chocar com o calendário de vacinação contra a Covid, porque os médicos recomendam um intervalo de 14 dias, 2 semanas, entre as duas vacinas, né? Quem tomou vacina da gripe tem que esperar 14 dias para tomar a da Covid e vice-versa. Um total de quase 80 milhões de pessoas é esse público-alvo. A meta é vacinar 90% de todo o público, mas até agora só 30% do primeiro grupo receberam a vacina da gripe. Talvez pela pandemia, né? Muita gente sem querer sair de casa, ou justamente por causa desse calendário aí da Covid, mas a vacinação da gripe está bem lenta. É uma campanha anual. A epidemiologista Carla Domingues, que já coordenou o Plano Nacional de Imunização, considera preocupante essa baixa cobertura contra a gripe até agora. Ela lembra que se a gente tiver a concomitância da transmissão da Covid junto com o vírus da gripe, isso pode sobrecarregar ainda mais os serviços de saúde, porque a gripe também leva à internação em alguns casos. Também pode haver necessidade de UTI e até a morte. Claro que num número muito inferior ao da Covid, mas também acontece. Então, segundo ela, o país não pode correr esse risco de deixar de vacinar a população contra a gripe, porque isso pode gerar um problema ainda maior de saúde a ser enfrentado. Então, se você está no público-alvo ou tem um filho nessa idade, procure um posto de saúde. Lembrando, então, primeira etapa vai até amanhã, segunda-feira, mas quem não tomar nessa etapa pode tomar mais para frente. Primeira etapa, profissionais da saúde, crianças de 6 meses a 6 anos, mulheres grávidas ou que acabaram de dar à luz e indígenas. Na segunda etapa serão os idosos e professores. E na terceira, pessoas com doenças crônicas, deficiência, trabalhadores de setores como transporte e segurança, forças armadas, presos e jovens em medida socioeducativa. A gente falou agora há pouco com a Climatempo, né, sobre a previsão do tempo aí para todo o país. Os moradores de Manaus estão enfrentando uma das piores cheias da história. O campo de futebol que ficava na frente da casa de uma manicure ouvida pelo Jornal Nacional, a Tatiana Brandão, na zona sul de Manaus, chegou a sumir debaixo das águas do Rio Negro. Por lá a água subiu 8 metros e para chegar à casa dela só de canoa. Ela disse ao Jornal Nacional que, claro, está muito agoniada, né, com medo da água, inclusive da invasão de animais, de bichos, animais peçonhentos. Em outros pontos, a Defesa Civil construiu passarelas de madeira. Tem muitos moradores de Manaus ilhados. Os moradores que tiveram as casas tomadas pelas águas construíram pontes improvisadas dentro das residências. O problema é que o nível do rio continua subindo. Em alguns bairros, os próprios moradores tiveram que construir essas pontes. São 5 bairros em situação crítica. As cheias dos rios do Amazonas terminam normalmente no mês de junho. Em Manaus, o Rio Negro já subiu mais de 29 metros e está a só 61 centímetros de alcançar a cheia histórica de 2012, quando o rio chegou quase aos 30 metros. Pesquisadores acreditam que a marca deve ser superada aí nos próximos dias. Mais um rápido intervalo, a gente volta já já. Yeah.

e também responde por fraude processual. Agora o repórter CBN, 8 horas. Repórter CBN. Domingo 9 de maio de 2021. O Rio Negro está a pouco mais de 60 centímetros de alcançar a cheia histórica de 2012 em Manaus, quando chegou a quase 30 metros. 5 bairros da capital amazonense estão em situação crítica. A Defesa Civil tem construído passarelas de madeira nos últimos dias, mas muitos moradores continuam ilhados. 7 milhões e 300 mil brasileiros estavam trabalhando em home office no fim do primeiro ano da pandemia de coronavírus. A maior parte era de mulheres e pessoas brancas. Entre os beneficiados, 76% completaram o ensino superior e 84% tinham contrato ou carteira assinada. Os dados são de um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada do Ministério da Economia, com dados do IBGE. O presidente russo Vladimir Putin criticou o retorno de discursos racistas e de superioridade nacional contra o país. Em discurso de celebração dos 76 anos do fim da Segunda Guerra Mundial, ele disse que apoia o direito internacional, mas sempre vai defender os interesses e garantir a segurança do povo russo. O evento aconteceu na Praça Vermelha em Moscou, diante de uma plateia de oficiais, veteranos e 12 mil militares. A Alemanha reduziu as restrições aos vacinados contra o coronavírus. Atualmente, mais de 7 milhões de pessoas no país já receberam as duas doses do imunizante. Com isso, podem ir a lojas ou salões de beleza sem apresentar resultado negativo, além de não precisarem mais obedecer o toque de recolher a partir das 10 da noite. No horário de Brasília, 8 e 2. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. A reportagem CBN não para no seu fim de semana. Os acontecimentos mais importantes do dia, entrevistas e a participação dos nossos comentaristas no Revista CBN. Aos sábados e domingos, de meio-dia às 3. Revista CBN. Apresentação, Petria Chaves. Da CBN. Apresentação, Carolina Moran. Entramos na terceira hora do Jornal da CBN deste domingo. Vamos juntos até às 9 da manhã. Muito obrigada pela sua companhia. E a gente fala agora sobre a autoexposição de crianças e adolescentes a telas. Principalmente durante a pandemia, né, gente? Quem não deixa o filho, criança ou adolescente mais tempo com o celular ou com o tablet? Por isso, aumentou a procura em consultórios para tratamento de transtornos comportamentais. Os sintomas vão desde irritabilidade, problemas no sono, até depressão. Um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais aponta que 30% das crianças ficam mais de 8 horas por dia em frente às telas. Com a pandemia, um em cada 4 jovens está com sintoma de ansiedade ou de depressão, ainda tem o ensino à distância e tudo isso que a gente está vivendo, né? Irritabilidade, transtornos de sono, de alimentação, problemas na visão, hiperatividade, déficit de atenção, ansiedade e até depressão. Esses são alguns dos efeitos já vistos em crianças e adolescentes durante a pandemia por causa da alta exposição a telas, seja do computador, celular ou mesmo da televisão. Mais tempo em casa e com aulas online, especialistas já previam essas consequências. Nos últimos meses, a procura por atendimento nos consultórios pediátricos aumentou significativamente. Entre as reclamações, mudanças de humor e sintomas mais frequentes de ansiedade. Uma pesquisa da USP, feita com 7 mil crianças e adolescentes, mostra que um em cada 4 entrevistados apresentou sintomas de ansiedade e depressão e precisa de atendimento especializado. A mesma pesquisa aponta que, na pandemia, 80% dos jovens passam mais tempo na internet. A Sociedade Brasileira de Pediatria já fazia alertas antes mesmo da pandemia. A coordenadora do Grupo de Trabalho sobre Saúde na Era Digital da entidade, Evelyn Eisenstein, se preocupa com os efeitos duradouros dessa alta exposição a telas. Nós temos ficado com mais preocupação, né? O espaço digital se tornou um espaço ambiental. E com a pandemia, isso tudo extrapolou, né? Tudo bem, estamos numa situação extremamente difícil, mas o cérebro da criança, o desenvolvimento do cérebro da criança permanece. E a gente vai ter efeitos duradouros, né? Vamos ter muitas repercussões comportamentais. Então, está na hora de desconectar. Outro problema percebido pelos médicos são as alterações em exames de rotina. Passando mais tempo em casa, as crianças e adolescentes têm se exercitado menos e já mostram dificuldade em se alimentar melhor. O resultado disso são taxas alteradas nos exames de sangue, além de ganho de peso. Reflexo também no desenvolvimento da criança, principalmente as mais novas. Ana Beatriz Melo tem 3 filhos. A mais velha tem 3 anos. No ano passado foi mais difícil deixar longe das telas e logo percebeu uma diferença no comportamento. A rotina mudou e agora a mãe sempre busca alternativas. E quando eu comecei a melhorar, que eu comecei a tentar retomar esses exercícios, porque eu parei de fazer, porque não estava dando conta, eu vi o quanto ela ficou assim apática, sabe? Ela não tinha interesse por nada. E aí eu me dei conta de que a tela é que estava influenciando nisso. E aí ela começava pedindo, mãe, põe desenho. Falava, filha, vamos ver outra coisa. Aí ela disfarçava. E aí sentava, vamos entrar aqui de bloquinho, sentava ali. Claro que é mais cômodo para os pais, né? Botar na frente da televisão, vocês não vão brigar. Mas compensa muito, sabe? Vale muito mais a pena do que vê-los assim, meio teleguiados, assim, sabe? Bruna Barbosa tem 1 filho de 9 meses, trabalha fora e precisa deixá-lo com a mãe. Ela diz que é mais difícil garantir que o filho fique longe das telas nesses momentos, mas insiste. A gente brinca muito com ele no cercado, no chão e com livros. É um ato de revolução, na verdade. Porque, assim, pô, eu tenho a opção o quê? De colocar ele no cercado ou dar para alguém segurar. Porque se eu deixasse na televisão, poderia deixar ele de frente e tava tudo ok. Amamentar e não deixar a tela é um ato de coragem, né? Um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais mostra que mais de 1/3 das crianças e adolescentes fica mais de 8 horas por dia em frente às telas durante a pandemia. A Organização Mundial da Saúde já alerta para consequências graves quando esse tempo passa das 5 horas diárias. A coordenadora do estudo e professora do Departamento de Pediatria da UFMG, Débora Miranda, diz que é preciso criar uma rotina que funcione para a criança e assim desviá-la das telas. É necessário também agora repensar. As crianças já tiveram um peso grande demais dessa pandemia para elas, sem que elas tenham razão biológica para isso. Começar a pensar como que a gente faz para diminuir esse impacto. O que, que a gente consegue contornar dessa história? Limitar essas horas e criando regras e uma rotina que funcione, mesmo diante de um cenário de pandemia, a gente consegue estabelecer uma rotina. A Sociedade Brasileira de Pediatria dá algumas sugestões para deixar os filhos longe das telas. Defina um horário para dormir e horários para as refeições. Dedique um tempo para o lazer, seja com jogos, filmes ou conversas fora das telas. Ofereça alternativas de exercícios ao ar livre e, mesmo na pandemia, tente separar um tempo para assistir aulas, fazer pesquisas ou mesmo pequenas tarefas. De Brasília, Gabriela Echenique. Você já fez seu imposto de renda? Sabe que o prazo termina no fim do mês, né? Não foi prorrogado, não. Chegaram a debater isso no Congresso, mas não rolou. Se você não fez, segura aqui na minha mão, porque também não fiz o imposto de renda. Se tem dúvidas, manda para o Milton Jung. Vão receber na segunda-feira o Milton Jung e a Cássia Godoy, um especialista para tirar dúvidas sobre o imposto de renda no Jornal da CBN, o Antônio Gil, sócio da EY. Então, se você tem dúvidas, manda para o Milton, é milton@cbn.com.br e fica ligado no Jornal da CBN de segunda-feira para ver se a sua dúvida vai ser respondida no ar. Vou repetir aqui o e-mail do meu colega de aniversário, também faço aniversário junto com o Milton, 1º de agosto. O e-mail dele é milton@cbn.com.br. E vamos fazer esse imposto de renda, né, gente? Não fiz também, não. Vou me organizar. Intervalo, voltamos já já. Vem aí a Rosana Jatobá com o CBN Sustentabilidade. Rádio CBN, ZYD 800, FM 90,5 MHz, São Paulo. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. Oito e onze agora. Trago uma notícia para você, ouvinte, que a primeira brasileira a participar dos testes da vacina AstraZeneca, desenvolvida pela Fiocruz em parceria com a Universidade de Oxford, teve um fim de semana muito especial quanto o dia que participou dos testes. Ela viajou de São Paulo até Araguari, em Minas Gerais, para encontrar a mãe, que não via desde o Natal de 2019. A voluntária conta que 6 meses depois de ser vacinada durante a fase de testes da vacina, descobriu que havia tomado a vacina da meningite e, portanto, estava no grupo placebo. Foram 13 mil voluntários, cada um recebia um número. O número dela era 00001, ela contou em reportagem ao G1. Mas, em 21 de janeiro, ela foi imunizada contra a Covid-19 com a vacina da AstraZeneca e, em março, recebeu a segunda dose. A mãe dela também foi vacinada contra o coronavírus e ambas fizeram o teste PCR a cada 2 dias. Denise planejou a surpresa com a ajuda dos 2 sobrinhos. Só na CBN você ouve o professor e filósofo Mário Sérgio Cortella com as reflexões do Academia CBN. A diversidade perturbadora, gente que não admite aquilo que dela é diferente em relação à prática religiosa, à cor da pele que tem, à escolaridade que atingiu, o dinheiro que carrega. De segunda a sexta, às 6h38 da manhã, no Jornal da CBN e às 17h da noite, no Ponto Final CBN. E se você quiser aprender ainda mais com o professor Cortella, acesse cursodocortella.com.br. Olá, eu sou a Pétria Chaves e venho aqui te contar os destaques do Revistim CBN Joca dessa semana. Vamos falar sobre como conhecer o nosso sangue é fundamental para cuidar da nossa saúde. Mas Pétria, como é que o sangue pode carregar tanta informação sobre a gente? Pois é, no Revistim CBN Joca dessa semana, nós vamos responder essas e muitas outras perguntas sobre esse assunto. O Revistim CBN Joca vai ao ar toda quarta-feira, cedinho, no seu aplicativo de podcasts e no site da CBN. Vem que eu espero por você. Revistim! Da CBN. CBN Sustentabilidade com Rosana Jatobá. Oferecimento Novo Natura Ecos. Viva a potência da biobeleza. E JBS. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. Oi, pessoal, tudo bem? O CBN Sustentabilidade de hoje aborda o sistema ESG na área de comércio eletrônico. As vendas neste segmento aqui no Brasil vem crescendo cerca de 20% ao ano nos últimos 10 anos e agora, na pandemia, o e-commerce se tornou o melhor negócio. Mas será que as empresas do setor estão atentas às questões da sustentabilidade? Eu converso com Laura Mota, responsável pela área de sustentabilidade do Mercado Livre, o maior portal de comércio eletrônico da América Latina. Laura, que prazer recebê-la aqui no CBN Sustentabilidade. Tudo bem com você? Olá, Rosana. É um prazer estar aqui com você também. Tudo bem comigo? Laura, eu tenho dados aqui da Neo Trust, Compre e Confie, em parceria com a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, dando conta de que entre janeiro e agosto de 2020, o número de transações no comércio online cresceu 80%. E o faturamento foi 75,5% maior em relação ao mesmo período de 2019. É muita coisa, hein, Laura? E, ao mesmo tempo, um grande desafio dar conta dessa demanda inteira. Com certeza, né? Acho que a pandemia acelerou o crescimento do comércio eletrônico na região. Acho que acelerou também a inclusão digital de pequenas empresas que talvez não estivessem vendendo online ainda. E foi uma ferramenta muito importante para continuar gerando renda para essas empresas e continuar levando os produtos para as casas das pessoas nesse momento de isolamento, né? Então, a gente vê um crescimento muito grande que acelerou a agenda de digitalização e a gente tem consciência que o crescimento das operações também aumenta o nosso impacto ambiental e a nossa responsabilidade com essa agenda. E é isso que eu quero te perguntar, porque aproveitando esse boom do comércio eletrônico, o Mercado Livre abriu mais 5 centros logísticos, né? E com isso dobrou a sua capacidade aqui no Brasil. Essa expansão da empresa, principalmente da sua malha logística, né, por meio do Mercado Envios, implicou em quantos por cento o aumento das emissões de dióxido de carbono? Quantifica para a gente a questão do impacto ambiental. O aumento da operação logística, ela implica, né, no aumento do impacto ambiental da companhia, não só em relação às emissões, mas também em relação à geração de resíduos e o consumo de energia. Né? E é pensando nisso que nos últimos 5 anos o Mercado Livre vem medindo a pegada de carbono e as emissões e vem investindo nessas 3 principais frentes de mitigação dos impactos ambientais. Né? A primeira em relação ao uso de energia, então além de medição e estratégia de eficiência energética, o Mercado Livre está migrando todas as suas operações para que elas sejam abastecidas com energias renováveis, começando pelos escritórios e pelos centros de distribuição aqui no Brasil. Além da agenda de energia, tem uma agenda muito significativa que está associada ao crescimento da operação logística, que é toda a agenda de mobilidade elétrica. Então, hoje a gente já tem 70 veículos na frota do Mercado Livre na América Latina e a ideia é expandir cada vez mais a mobilidade elétrica dentro das nossas operações, não só pensando em frota própria, mas também pensando em financiar, né, e ajudar a nossa cadeia de valor no financiamento da mobilidade elétrica para reduzir as emissões da companhia. E aí, quando a gente fala de mobilidade elétrica, a gente tem um grande desafio, né? A gente quer ser um aliado no desenvolvimento desse setor na América Latina como um todo. A gente, em janeiro desse ano, fez a emissão de um título de sustentável para captar recursos para investir nessa agenda, né? Então, os recursos captados vão ser prioritariamente destinados para essa agenda de mobilidade elétrica, além da agenda de regeneração e inclusão socioeconômica. E para além de energia e mobilidade, tem todo o desafio da gestão de materiais. E aí a gente está falando desde da destinação correta dos resíduos gerados na operação, mas também a gente buscar soluções de embalagem que tenham menor impacto ambiental. Então, a gente vem fazendo alguns pilotos dentro da operação, tanto para aumentar a reciclabilidade das embalagens, mas também buscando novas embalagens. Então, um exemplo, a gente fez recentemente um piloto de embalagens de bioplástico, que ainda está um piloto que está em andamento, né, em fase de avaliação. A gente tem olhado para soluções de plástico reciclado. A ideia é continuar buscando soluções que tenham menor impacto ambiental e, principalmente, trazer a inovação a favor da sustentabilidade, né? A gente entende aqui no Mercado Livre, muito pelo DNA da empresa está associado ao empreendedorismo e inovação, que a inovação e a tecnologia são ferramentas, né, para gerar os impactos que a gente quer gerar, e que sustentabilidade também é um motor de inovação na medida que, ao olhar critérios socioambientais, a gente está olhando para as demandas da sociedade e atendendo novos públicos, novas demandas e a sustentabilidade gerando novos produtos e processos dentro da companhia. Você falou em inovação. Muita gente associa inovação a apenas tecnologia, mas tem aí um lado da questão humana muito forte na cultura da inovação, de inovação de uma empresa, né, Laura? Com certeza, né? Acho que quando a gente fala de inovação, a gente fala de buscar novas formas de fazer. E quando a gente pensa em inovação e sustentabilidade, a gente está falando de novas formas de fazer de maneira mais eficiente, com menos impactos socioambientais e gerando valor para todas as partes interessadas. Né? Você pode gerar inovação na forma que você se relaciona com a comunidade em que você opera, na sua relação com a sua cadeia de valor, nos seus produtos, nos seus serviços. Acho que quando a gente pensa em todas as esferas da inovação, a empresa ela pode repensar os seus produtos e serviços com viés socioambiental, ela pode repensar os processos com viés socioambiental e ela pode repensar a forma que ela se relaciona com seus diferentes stakeholders. Né? No Mercado Livre, a gente tem uma cultura que é pautada pela inovação. Né? O Mercado Livre é uma empresa criada por empreendedores,

que é consumida no complexo. E agora a gente está migrando as operações para a geração de energia solar externa, né? Então, a gente tem comprado créditos de energia para abastecer e garantir que 100% das nossas operações sejam oriundas de fontes renováveis. Como você disse, é um setor que o Brasil, acho que já tem um papel super importante, mas tem muito potencial de liderar cada vez mais, dado o potencial eólico e solar que a gente tem no país. E a ideia é que a gente continue buscando fontes de energias renováveis a depender de onde a gente expandir a nossa operação. Esse é um desafio que passa pela responsabilidade compartilhada. Não é apenas o setor privado, né? O poder público e a própria sociedade civil têm um papel muito importante. O Mercado Livre já se declarou como líder para a promoção desse diálogo entre os vários players. Queria perguntar para você como é que isso funciona na prática, de que maneira você se propõe a liderar essa agenda. Eu acho que tem dois caminhos que o Mercado Livre vem olhando para poder liderar, né, e somar esforços com outros players para acelerar essa agenda ambiental na América Latina. Uma delas é a inovação, que a gente vinha falando, que é de que forma a gente encontra soluções inovadoras e ajuda o desenvolvimento de soluções que podem servir para outros players que também estão no mercado. E outro é, de fato, a gente se articulando com diferentes atores para entender como a gente consegue acelerar e destravar algumas agendas, né? E aí o exemplo da mobilidade elétrica é um bom exemplo. A gente está se propondo a ampliar a nossa frota elétrica. E para isso, a gente tem um desafio: quais são as alternativas que a gente tem para ajudar o desenvolvimento desse setor na região? A gente vai investir na compra de veículos elétricos, vai financiar a nossa cadeia de valor para aquisição de veículos elétricos, vai instalar pontos de carregamento nos nossos centros de distribuição para garantir mais autonomia para esses veículos. Mas essa é uma agenda que não depende só do Mercado Livre. É muito importante que a gente tenha tanto o poder público quanto o mercado como um todo olhando para o desenvolvimento do segmento de mobilidade elétrica e para o desenvolvimento dessa infraestrutura, para que, de fato, a gente consiga fazer da mobilidade elétrica uma realidade para reduzir os impactos não só do Mercado Livre, mas de outras empresas logísticas. Acho que outro viés importante também é que a gente vem buscando falar do tema ambiental e do tema social também com os nossos consumidores, né? Hoje a gente tem uma categoria de produtos sustentáveis dentro do Marketplace e no Mercado Livre, e é justamente uma categoria que busca dar visibilidade para produtos que geram impactos socioambientais positivos. E aí a gente está falando de fomentar o consumo de painéis solares, de composteiras, de produtos que geram menos impactos ambientais, mas também de produtos que geram renda, por exemplo, para comunidades da Amazônia, né? Um dos programas que a gente fez ano passado no contexto da pandemia, né, pensando muito no que a gente estava falando da importância da digitalização dos negócios, foi uma parceria com a plataforma Parceiros da Amazônia para capacitar empreendedores da bioeconomia que estão desenvolvendo produtos de maneira sustentável no território da Amazônia para venda online, para a gente impulsionar os produtos desses empreendedores dentro dessa categoria. Agora, voltando à questão elétrica, isso é que eu quero ainda centrar foco nesse aspecto. Você falou que existe um esforço no sentido de criação de infraestrutura, porque o Mercado Livre tem 70 veículos elétricos e pretende fazer com que haja espalhados pelo país pontos de recarga. Não adianta você ter o veículo se você não consegue abastecê-lo. Mas a questão que fica, Laura, é a seguinte: a frota de vocês é quase toda operada por terceiros. Como é que vocês vão fazer para que esses terceiros, que têm mais de 10 mil veículos e 600 carretas no Brasil, de alguma maneira eles também se tornem sustentáveis? Vocês têm algum tipo de ajuda para que esses entregadores das mercadorias façam essa transição energética dos veículos movidos a combustível fóssil para veículos movidos a energia renovável? A ideia é que a gente apoie a transição dos nossos fornecedores também nessa direção, né? A gente captou recursos por meio de um título sustentável no início desse ano, justamente para a gente conseguir investir nessa agenda e poder oferecer produtos de financiamento de frota elétrica para os nossos fornecedores. Uhum. Né? Por meio de Mercado Pago, hoje o nosso ecossistema oferece vários serviços de pagamento, de inclusão financeira e de crédito, e a ideia é que a gente consiga ter uma linha de financiamento pensando na conversão de frota dos nossos fornecedores. E, além disso, a gente tem um programa hoje que é um programa de compras sustentáveis, em que a gente vem privilegiando fornecedores comprometidos com práticas sustentáveis dentro da nossa cadeia de valor, mas também capacitando fornecedores que já fazem parte da nossa cadeia para olharem para impactos socioambientais. Então, a gente tem, por exemplo, uma iniciativa em parceria com o Sistema B, em que a gente faz bootcamps de impacto, falando sobre boas práticas de sustentabilidade para os nossos fornecedores e vem, inclusive, acompanhando fornecedores no preenchimento do questionário do Sistema B, pensando em possíveis certificações. Então, acho que tanto na mobilidade elétrica quanto nos outros desafios que a gente tem, a gente quer ajudar a nossa cadeia de valor nessa transição. E aí, principalmente na mobilidade elétrica, a gente está falando de crédito e a gente está falando também de toda a parte de capacitação e, de fato, de apoiar esses fornecedores num plano de ação rumo a esse olhar mais sustentável. A gente faz uma breve pausa e volta daqui a pouco. CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. Repórter CBN. Domingo, 9 de maio de 2021. A Polícia Civil divulgou os nomes dos 27 mortos durante a operação no Jacarezinho, na zona norte do Rio de Janeiro. O anúncio aconteceu mais de 48 horas depois da ação. Apesar disso, a corporação não informou os crimes ou suspeitas atribuídos a cada um. No total, 28 pessoas morreram, incluindo o policial civil André Frias, de 48 anos. 12 registros de ocorrência policial mostram que as mortes ocorreram em pelo menos 10 pontos diferentes do Jacarezinho. As informações são da TV Globo. Pelo menos 13 enterros estão marcados para hoje. O relator da CPI da pandemia, senador Renan Calheiros, afirmou que no momento não é possível culpar ninguém. Ele disse, no entanto, que o presidente Jair Bolsonaro será responsabilizado caso haja provas. O parlamentar destacou que o governo minimizou a pandemia, o papel das vacinas e fechou as portas para outros laboratórios além da Pfizer. As declarações foram dadas numa entrevista ao grupo Prerrogativas, que reúne advogados. Duas mulheres e uma criança foram baleadas na Times Square, em Nova York, no fim da tarde de sábado. De acordo com as autoridades, as vítimas foram levadas ao hospital, mas não correm risco de vida. Segundo a polícia, o tiroteio aconteceu após uma discussão entre quatro homens. No horário de Brasília, 8h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Você ligado nos acontecimentos do fim de semana com o CBN Show da Notícia. Nossos repórteres estão nas ruas e trazem a informação ao vivo em todo o país. Além de entrevistas e matérias especiais, porque a notícia não para na CBN. CBN Show da Notícia, aos sábados e domingos, a partir das 3 da tarde. Da CBN. CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. De volta com CBN Sustentabilidade, que hoje entrevista Laura Mota, do Mercado Livre. Laura, conta pra gente qual a preocupação do Mercado Livre com a questão da gestão de resíduos. Hoje a gente faz a gestão de resíduos de todas as nossas operações, né? A gente tanto faz a reciclagem de resíduos sólidos em parceria com as cooperativas dos municípios que a gente atua, como, por exemplo, nos escritórios a gente tem ações de compostagem dos resíduos orgânicos que a gente gera. Inclusive, na Melicidade, né? De novo, voltando à nossa sede em São Paulo, que é um case de sustentabilidade, todo o composto gerado pela compostagem dos resíduos orgânicos das operações são destinados para as hortas públicas do município, de novo fomentando esse olhar de valor compartilhado na recuperação de resíduos. E dentro de embalagem, a gente vem olhando muito para a inovação e buscando novas soluções no mercado. Né? Hoje a gente aposta muito no papelão, que é um material de alta reciclabilidade. De fato, a gente conta muito no Brasil com os grandes agentes ambientais, que são os catadores, em relação à reciclagem desses materiais. Então, a gente vem olhando para o uso do papelão e a gente vem buscando soluções em relação às embalagens plásticas, né? Olhando tanto soluções de plástico reciclado, mas olhando também novas soluções que estão surgindo no mercado. A gente fez um piloto de embalagens de bioplástico feito a partir de resíduos de celulose e a gente está testando na operação essa solução, mas a gente vem olhando cada vez mais para empreendedores que estão inovando nessa área para entender como a gente chega numa solução que tem a escala que o Mercado Livre precisa, né? Hoje, no Chile, por exemplo, todas as nossas embalagens já são biodegradáveis, e aí no Brasil a gente vem olhando também para que todas as embalagens sejam recicladas, biodegradáveis e cada vez mais soluções com menor impacto ambiental. Você citou um exemplo que ocorre lá no Chile, né? Embalagens biodegradáveis, aquelas que demoram pouco tempo para se degradar aí no meio ambiente, ao contrário de uma embalagem plástica que pode ficar até 400 anos. Eu queria explorar com você exatamente isso, a grandiosidade da companhia, né? O Mercado Livre é uma empresa argentina de tecnologia que oferece uma série de soluções de comércio eletrônico, então as pessoas e empresas podem comprar, vender, pagar, anunciar, enviar produtos, tudo isso por meio da internet, ou seja, é uma operação muito complexa, muito capilarizada. Será que dá para ser de fato sustentável com tantos elos, tantas etapas que precisam ser monitoradas nessa cadeia produtiva tão extensa? Com certeza, a complexidade e o tamanho do Mercado Livre são um desafio quando a gente pensa em sustentabilidade, mas a gente entende que a sustentabilidade, muito mais do que práticas específicas, é um modo de fazer, uma visão estratégica de olhar os impactos socioambientais de maneira incorporada ao negócio. E essa visão hoje a gente tem dentro do Mercado Livre, né? A gente vem olhando cada uma dessas agendas junto com os times de negócio para entender como a gente consegue endereçar esses temas. Então, hoje a gente tem uma equipe de sustentabilidade que está espalhada pelos países, mas que tem uma estratégia regional e uma implementação local junto aos times de negócio. Mesmo o tema de mobilidade, né, os temas de logística, a gente tem, né, como equipe um papel de estabelecer as diretrizes e de definir as estratégias, mas essa implementação está acontecendo dentro da operação. Então, ao mesmo tempo que a gente tem a complexidade, o desafio e esse impacto ambiental crescente, que aumenta a nossa responsabilidade nessa agenda, a gente também tem todas as equipes na ponta comprometidas com essa agenda e ajudando a gente na implementação. Existe uma tendência global de regeneração de áreas degradadas e de conservação dos biomas, como uma forma mesmo, né, de se combater as mudanças climáticas e de ter acesso a inúmeros serviços ambientais. Vocês acabam de lançar o Regenera América, um programa que eu considero maravilhoso. Eu queria que você explicitasse aqui para os nossos ouvintes. O Regenera América é um programa que a gente tem muito orgulho, né? Que foi lançado agora em março. O Regenera América é um programa que vai financiar programas de conservação e regeneração na América Latina. Então, a gente está investindo um valor proporcional à nossa pegada de carbono referente ao ano passado em projetos de conservação e regeneração, começando pela Mata Atlântica no Brasil, que é um bioma bastante impactado, né? E é na região onde a gente está concentrado a maior parte das nossas operações no país. E aí, a gente, nesse primeiro momento, a gente vai financiar dois projetos. Um em parceria com a TNC, que é um projeto de regeneração em parceria com produtores locais, em que a gente quer não só conservar e regenerar mais de 2 mil hectares, mas também apoiar a conservação da biodiversidade da Mata Atlântica e dos serviços ecossistêmicos que ela gera, né? E aí a gente está falando de água, de ar puro, de biodiversidade e toda a geração de renda para esses produtores que pode acontecer a partir da conservação. E um segundo projeto, que é um projeto em parceria com o Instituto de Pesquisas Ecológicas, que é um projeto de plantio de árvores em corredores de Mata Atlântica. Na verdade, são corredores plantados para unificar remanescentes de Mata Atlântica e gerar regeneração dessas áreas. Esse é um programa central no plano de descarbonização da empresa. Com certeza, né? O Regenera América, ele vem complementar esses esforços que a gente vinha fazendo, né? Hoje a gente está atuando, né, em todas essas frentes climáticas que tem a ver com a medição do nosso impacto, na redução, quando a gente fala de mobilidade, quando a gente fala de energia. E aí o Regenera América vem para a gente olhar de fato a mitigação desse impacto ambiental e a gente se responsabilizar por essa agenda. E a ciência tem mostrado que a regeneração e a restauração florestal são caminhos para a gente contribuir de maneira eficiente para mitigar os efeitos das mudanças climáticas, né? Na medida que a gente está contribuindo para a captura de carbono nesses territórios e que a gente está protegendo a biodiversidade que garante todos esses outros serviços e a geração de renda para essas comunidades. A gente faz uma breve pausa e volta daqui a pouco. CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. Oito e quarenta agora, a gente traz informação agora com Rafael Albuquerque. Bom dia, Rafael. Olá, bom dia, Isabela e a todo mundo que nos ouve. A Polícia Civil de São Paulo encerrou uma festa clandestina com aproximadamente 100 pessoas numa tabacaria aqui na Zona Sul de São Paulo. O evento ocorria num estabelecimento na Avenida Maria Coelho Aguiar, que fica no Jardim São Luís. Os agentes chegaram ao local e encontraram a maioria dos frequentadores sem máscara, nem respeitando o distanciamento social. Segundo a polícia, o local também não fornecia álcool em gel e funcionava fora do horário permitido pelo Plano São Paulo, que autoriza desde ontem que o comércio fique aberto até às 9 horas da noite. O proprietário e dois funcionários foram levados à Delegacia de Crime contra a Saúde Pública aqui no centro, mas foram liberados depois de assinar um termo circunstanciado. O estabelecimento tinha som ambiente e também foram apreendidas maquininhas de cartão. Em outra ocorrência desse tipo, mas em Osasco, na região metropolitana, os agentes encontraram aproximadamente 600 pessoas aglomeradas também numa tabacaria. Esse estabelecimento fica no bairro Rochedale e a página dele no Instagram indica que houve eventos até o fim de fevereiro, a maioria com apresentações ao vivo. O responsável por esse evento, o DJ, o barman e também o responsável pelo caixa foram levados ao 10º Distrito Policial de Osasco, onde prestaram depoimento, assinaram um termo circunstanciado e acabaram liberados, Isa. Obrigada. Essas foram as informações do Rafael Albuquerque. 1902 foi um grande ano. Vindo da Europa, Charles Miller cria o primeiro campeonato de futebol no Brasil. Ao mesmo tempo, padre Theodor Amstad traz para o país o cooperativismo de crédito. Quase 120 anos depois, eles se encontram aqui. Paulistão Sicredi, o clássico dos clássicos. Conheça o patrocinador oficial do Campeonato Paulista e abra uma conta corrente em sicredi.com.br. Só na CBN você ouve o professor e filósofo Mário Sérgio Cortella com as reflexões do Academia CBN. A diversidade perturbadora, gente que não admite aquilo que dela é diferente em relação à prática religiosa, à cor da pele que tem, à escolaridade que atingiu, o dinheiro que carrega. De segunda a sexta, às 6h38 da manhã, no Jornal da CBN. E às 17h da noite, no Ponto Final CBN. E se você quiser aprender ainda mais com o professor Cortella, acesse cursodocortella.com.br. CBN. CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. De volta com CBN Sustentabilidade. Hoje eu converso com Laura Mota, responsável pela área de sustentabilidade do Mercado Livre. Laura, a pandemia acelerou o processo de transformação digital no mundo. Muitas empresas hoje, de fato, precisaram se reinventar nesse sentido. Como o Mercado Livre encara essa questão da inclusão digital como uma forma de trazer mesmo prosperidade e inclusão para as pessoas? A agenda da pandemia com certeza acelerou, né, a necessidade da digitalização de empresas, negócios e usuários. E o Mercado Livre, acho que tem ao seu favor o fato de ter o DNA da mudança, da adaptação. Então, o Mercado Livre se adaptou de maneira muito rápida a esse contexto, que, na verdade, foi um contexto que já acelerou uma agenda que a gente já vinha trabalhando, né? O Mercado Livre tem como propósito democratizar o comércio eletrônico e o dinheiro e gerar impacto por meio da tecnologia. Hoje a gente tem milhares de empreendedores e famílias que vivem de renda gerada pelo Mercado Livre e, no momento da pandemia, o nosso negócio ganha uma relevância ainda maior, né, como uma solução para pequenas e médias empresas, principalmente, continuarem operando e vendendo seus produtos. Além disso, a gente investiu bastante na capacitação de empreendedores pensando nessa comercialização digital. Então, a gente tem algumas parcerias. Uma delas, por exemplo, a gente tem uma parceria com a Feira Preta, que é uma rede de afroempreendedores em todo o Brasil, que a gente vem capacitando esses empreendedores em relação à venda online e promovendo os produtos dentro do marketplace. Além dessa agenda de empreendedorismo, que é um ecossistema digital, que quer incluir as pessoas no mundo digital, tem uma agenda forte também de programas de educação relacionados à formação em tecnologia. Então, hoje a gente tem um programa que chama Redes para o Futuro, que forma jovens no entorno dos centros de distribuição da companhia para entrada no mercado de trabalho. A gente lançou recentemente o Conectadas, que é um programa para meninas da rede pública, para fazerem uma imersão em tecnologia e habilidades digitais, começarem a explorar esse mundo e, inclusive, a olhar a tecnologia como uma possibilidade de carreira. Pensando que a gente tem hoje um gap de gênero no setor de tecnologia, a gente quer que cada vez mais meninas entendam o potencial da tecnologia para gerar impacto positivo nas comunidades em que elas vivem e para a vida das pessoas. Então, tem uma agenda muito forte do nosso ecossistema, que é da inclusão e da digitalização de empreendedores e pymes, e tem uma agenda muito forte de investimento em educação de jovens, principalmente, pensando em tecnologia e pensando em inclusão digital e produtiva. Você mencionou gap de meninas no setor de tecnologia. Dá uma dimensão para a gente da participação feminina nas empresas de TI e, sobretudo, aí no Mercado Livre. Dentro de diversidade, hoje a companhia tem 4 frentes principais. Uma que é relacionada a mulheres, né, que é essa agenda de gênero. Uma que é relacionada ao público LGBTQIA+. Uma relacionada a pessoas com deficiência. E a última que é relacionada a etnias, né? Quando a gente olha a agenda de mulheres, de pessoas com deficiência, a gente já tem avanços significativos, mas é um tema que a gente precisa continuar trabalhando. Quando a gente olha para o tema de etnia, a gente tem um desafio quando a gente pensa que 56% da população brasileira se declara negras e pardas. Hoje a gente tem 38% da nossa população que se declara, então a gente vem lançando programas tanto para estimular a entrada de mulheres na companhia e na tecnologia, como para estimular a entrada de pessoas que se autodeclaram negras e pardas dentro do nosso time. E a ideia é que a gente possa construir times cada vez mais diversos, né? E que isso, inclusive, esteja a serviço da inovação na medida que a gente consegue trazer diferentes perspectivas na construção dos nossos times. E isso, dentro do olhar de gênero, é muito relevante. Porque quando a gente está falando de incluir mulheres na tecnologia, a gente está falando de trazer diversidade, trazer inovação e trazer o olhar das mulheres para a tecnologia. Mas eu te pergunto também com relação ao alto escalão da empresa. Como é que está essa questão da equidade de gênero aí com vocês no Conselho de Administração? Hoje o nosso Conselho de Administração, né, que é uma instância bastante importante quando a gente olha para a governança, uhum, e dentro da agenda de ESG, a gente está falando de sustentabilidade, de meio ambiente e sociedade, mas a gente está falando também dessa governança da companhia, né? Da importância dessa gestão integrada dos impactos positivos e negativos que a companhia tem. E hoje, a gente, dos 8 membros que a gente tem uma mulher hoje no Conselho de Administração. E o nosso desafio é crescer cada vez mais, tanto no Conselho quanto nos times do Mercado Livre. A gente quer cada vez mais ter mulheres. Então, hoje a gente tem targets para as áreas em relação à contratação de todos esses públicos. Uhum. E é uma agenda que a gente quer cada vez mais se comprometer dentro de casa, mas também fora de casa, quando a gente olha para o nosso negócio. Laura, adorei nosso bate-papo, ficaria horas conversando com você. Adorei ver o quanto você entronizou mesmo o conceito de sustentabilidade. A gente observa que você fala com muita propriedade, com muita verdade, está de parabéns. Muito obrigada pela entrevista e eu espero te encontrar numa próxima oportunidade. Muito obrigada, Rosana. Acho que